この番組はアニメフォースとガンご覧のスポンサーの提供でお送りします。 ミラクルミクネンビミミラクルミクネンビ。 É, hoje é minha vez de fazer isso. Jay, Cass, Toe. Tá com emoção suficiente ou preciso me animar mais? Eu sou o Darkonix e tem um inseto no seu coração. Oi, eu sou o Yuming e eu tô na pista. É pra zoar, é pra zoar. Muito ruim. Alguém mata essa menina. Oi, eu sou o Live de um filho do Ciro Darlan e esse Jcast está proibido de ser ouvido por menores de 21 anos. Oi, eu sou o Luan e ninguém aqui conhecia a brincadeira da Pantera. Você já não tinha se apresentado? Qual era a brincadeira da Pantera? Ele não se apresentou, você tá maluco. Não, todo mundo daqui deve conhecer a brincadeira da Pantera, principalmente os meninos. Dá pra você explicar o que é a brincadeira da Pantera? A brincadeira da Pantera é uma coisa bem idiota, eu bati em todo mundo, era bem legal. Eu acho assim que essa brincadeira deve mudar o nome do bicho pra cada região do Brasil. Aqui é Pantera, lá no Nordeste, sei lá, deve ser... Talvez. Talvez, não sei. Mas a brincadeira consiste em... As pessoas não podem falar palavrão. Se falar algum palavrão, tem que falar Pantera depois. Senão é esmurrada até falar. Ou então até não conseguir mais falar. Que merda, Pantera. É, mais ou menos isso. Se você não falasse Pantera, a gente ia te espancar até você falar, entendeu? Porra, Pantera. Exatamente. Gostei disso. Eu também. Ai, gente, por isso credo, eu xingo o Messi. Eu vou esquecer, não me bato. Ai, eu sou então, menor. Vamos eu brincar menor. De Pantera em pleno Jcast. Sim, então vamos brincar de Pantera. Aí agora vai ser pi Pantera. E eu posso verdade. Bater de verdade, não gente. É, porque não sei se vocês não. perceberam, não tem mais pi. Eu só botei o pi pra te encher o saco. Sério? É verdade. Aliás, eu fiquei muito com muita raiva de você, porque não é pras pessoas me ouvirem xingando. Tem amigos meus, tem parentes meus ouvindo. Você que reclamou. Mas aquilo era fake, eu falei porque eu sabia que você ia colocar. Mas eu adorei o trocadilho do carilho. No segundo caralho... O trocadilho do carilho fica. No segundo caralho Pantera que eu falei, você devia ter posto o pin e não foi. É verdade, eu ouvi, percebi, dei muita risada. Mas então a gente vai falar sobre... Sobre... Não pode dizer... Ah, é, não pode. Não pode, que foi censurado. Foi. Nosso programa hoje foi censurado. Então, cara, eu odeio seu pai. Ele ganha muito bem, eu não odeio ele. Calma, gente, peraí. Vocês não querem ir presos, então vamos parar por aqui e vamos pros e-mails. Vamos, e-mails. E-mails! E-mails! Um e-mail com mais sustância, menina, vai lá. E-mails! Censurei isso. Se eu lembrar até o final, eu falo. Ah, muito legal. É, o J-Spot ainda não está no ar, mas talvez não esteja. Eu avisei que o J-Spot era uma lenda urbana. Como eu digo, não confio nas promessas do Dark. É verdade. Eu vou enviar pro Kitaro junto com esse. Inclusive, e provavelmente vai estar no ar junto. Eu fiz botõezinhos. Eu fiz botõezinhos tão bonitos que não foram aproveitados. Até agora eles não estão no ar. É tipo uma semana conturbada, gente. Por favor. Viu muito anime, deu muito quadrinhos. Exatamente. Tem 12 anos, não faz porra nenhuma. Pois é. Ele ficou brincando no parquinho o dia inteiro. Você não falou Pantera. Pantera! Boa, boa, boa! Sim, gente. Inclusive, bateu de verdade. Mas essa é a ideia. Machuca. Mentira, não me bateu porque nós não estamos gravando juntos. Nós estamos pelo Skype, em locais diferentes. Skype não, telepatia. Porque eu moro na Europa, eu moro em Paris. Eu moro em... Nós necessitamos esse aqui e estamos usando. Afinal, Dona Nancy. É, eu moro num bairro muito obscuro de Tóquio, Donana, chamado Donana. Donana sim. Ele mora em Mordor, onde a Eu sou um Donanadinho. Ele é um Donanadinho, exatamente. A gente chega aqui de Donana Mordor. É a única forma de chegar daí. Uhum. Mas então, e-mails. O primeiro e-mail é da Lindsay Copstein-Wimbeck. Ela tem 17 anos. E olá, pessoinhas. Não, pessoazinhas. Eu tenho um pedido. Tentei ler meu nome completo. Eu li. Lindsay Copstein-Wimbeck. Lindsay Copstein... É uma tira? É o Einstein tira? Copstein. Cara, você está muito mal hoje. Não é? Você está muito ruim hoje, ela, cara. Ela mandou um e-mail de voz pra gente, gente. É Lindberg. É Lindberg? Exatamente. Ah, Lindberg. Não, eu sempre tive a impressão que era Lindsay Lindberg. Não, é Lindberg porque ela falou errado para o nome dela. É Weinberg. Eu nem sei lá, mas então. Enfim, é Licatian. É, gente, 11 de setembro igual Farroupilhas? De onde? Sério, alguém me diga. Porque até onde eu sei é dia 20, que é até feriado no Rio Grande do Sul. RS é Rio Grande do Sul, né, gente? Eu acho que a cara sempre me bola com esse. Ela já reclamou disso uma vez, né? Eu não sei, eu não faço a mínima ideia qual é o dia do Farroupilhas. O que é Rio Grande do Sul mesmo? É um negocinho que tem lá no embaixo do no rabinho. Sabia que você imagina o sul no mapa, imagina ele em cima? Hã? Eu não sei porquê. Eu acho que você já falou isso. Eu já falei em off, eu tenho um defeito psicológico que eu sempre imagino o sul quando eu visualizo em cima. Não sei porquê. Então, mais uma coisa, sequestrar as mensagens de voz. Gente, eu esqueci das mensagens culpa de Darko. Voz. Eu disse que a gente ia comentar e tudo mais, eu simplesmente esqueci de colocar. Na verdade, elas estavam muito ruins, então não deu importância. Na verdade, eu acho que só tinha uma. Na verdade, não, tinha mais, mas. Precisamos de mensagens de voz. A gente precisa de mensagem de voz, porque agora a gente vai comentar. Hoje a gente vai comentar, vocês vão ver. Não vamos não, só tem uma. Não, eles não vão ver. A gente vai comentar de qualquer forma, porque eu tenho que comentar essa mensagem de voz. A gente podia botar as mensagens de voz da semana passada, já que ele esqueceu. É verdade. Não, só tinha uma... Então. Então vamos lá. Como eu ia dizendo, outra coisa, outro problema do outro programa é que no final eu esqueci de aumentar o volume. Ou seja, vocês que estavam ouvindo no ônibus devem ter sofrido pra caramba. Ninguém reparou isso, só que ele acabou de jogar pedra nele. Não, todo mundo reparou isso. As pessoas repararam. Eu esqueci todo de aumentar reparou. O volume. E alguém quer pastel? Dá oi, mãe. Dá oi. Oi. E aí ficou baixinho e o pessoal deve ter sofrido pra caramba pra ouvir o final do programa, que eu esqueci de aumentar o volume. Porque... Não só o final. Não, o começo tava legal. E desculpa, pessoas, Gomera sai e não vai se repetir. Lê o e-mail dela aí, pelo amor de Deus. Ah, um viva pra mim, viva! Ei, o viva foi pela edição. Um viva pra você. Foi pela edição. Pela má edição. Não, eu editei bem, eu só esqueci de alguns detalhes técnicos. Demorei muito fazendo aquilo, tá bom? Fica quieto. Outra coisa, Live in Whatever... Eu fico quieto porque eu não vou querer fazer. Live in Whatever subiu no conceito dela. Toca fogo em jogos de RPG repetitivos. Inclusive, hoje não vai ter o quadro, porque eu tô de bom humor essa semana e eu gostei de aliás, tudo que eu assisti. Aliás, hoje nós vamos inverter os papéis. Ah. Você vai fazer o Recomendo e eu vou fazer o Rei e o Rei. Ah, é? É. Ah, beleza, porque eu gostei de várias coisas essa semana, mas não odiei nada. Então tá. Só hoje, a raça humana. Hoje a gente tá de pilha trocada, pegamos pilha errada. É. Como eu ia dizendo, Live in Hell? Ela perguntou como você faz pra amassar os e-mails. Então, é Lika Chan o nome? É Lika Chan. Lindsay Lohan. Olha só, existe uma coisa chamada impressora. Vocês podem rir agora. É porque eu já gravei isso uma vez, todo mundo riu. Aí deu erro, a gente tá gravando de novo. Eu não tenho culpa, você tava com o meu C cheio. Tive que passar tudo pro D. É culpa do Dar. Aí cheio de hentai. Aí eu tô tentando repetir a piada e ninguém riu. Dessa vez? É, da outra vez também não. E eu tô até broxando de falar piada dessa vez, porque a primeira vez já foi sem graça, né? Ele tá começando a estocar entrar no meu PC. Enfim, Licatinha, eu ia fazer uma piada com você, envolvendo o fato de você não conhecer uma impressora. Mas eu não vou fazer isso primeiro, porque eu já fiz essa piada na gravação que deu errado e já não foi engraçado a primeira vez. E segundo é porque eu não vou zoar você, porque eu entrei no seu profile, eu gostei. Eu achei interessante. Muito bom. Eu estou começando uma campanha pra achar uma namorada exótica pra mim, porque o Darko só tem namoradas exóticas. Nossa, que direta, mais direta. E eu fiquei com inveja. Eu sou só uma pessoa direta. Mas tem amor, coitada de exótica, assim, de graça. Não, porque ela é bonita, ela tem os cabelos multicoloridos que mudam a cada segundo. E eu gosto disso. Olha! Não é? Então... E ele perguntou, inclusive, se você tinha namorado, Licatian. E eu tive que responder, desculpe. Então, eu gostaria de falar pra você me inscrever e me procurar. Tipo assim, ele chega e... Você vai conseguir muita coisa, assim. Chegar pra falar, demais, né? O que? Vocês acham que eu estou sendo direto demais, muito agressivo? É, talvez. Eu não levo jeito pra essas coisas. Você, beleza, você deveria procurar ela, não? É? É, deixa o Skype pra ela depois. Eu que devo procurar ela? É, claro. Porque mas você é interessado. Mas eu sou famoso, ela sairia ganhando, não eu. Você não é famoso. Claro que eu sou, claro, cara. Todo mundo me conhece, cara. Claro é, todo mundo te odeia. Já te pararam na rua? Oi? Já te pararam na rua? Não, pararam... mas... Ei, você aí, o Levin Dill. Não, já? Mas é questão de tempo. Ah, é claro. É que meros mortais não têm os olhos para me ver. Como ela disse, chega! Eu nem ia mandar e-mail, mas alguma criatura me pediu. Quem pediu? Não sei quem foi. Quem foi? O Luan? Não sei quem foi. Ah, claro. Não durmam, por favor. Bye, bye. PS, fãs do Diego não me matem, mas o programa tá melhor sem ele. PS2. Haha. Que é um videogame. Que o Luan tem. É verdade, por que você me chamou de otaku Mauricinho? Porque você tem PS2? Eu tenho quebrado. É, e daí ele não é Mauricinho por causa disso? É, cara. Mas o meu computador é o pior de todos. Não, mas ele tem características que superam. PS2, eu não tenho criatividade suficiente pra pensar no nome da primeira ejaculação masculina. Mas você é muito bonita, você não precisa de criatividade, tá melhorando? Tá, quase lá. Quer dizer, mais ou menos, né? Melhorou um pouquinho. Você disse que ela não tem criatividade. Mas você não tem mesmo, pô. Pantera! Então, só porque eu ia desferir um soco contra eles? Ah tá, esse é do Keitaro Urashima. Olá pessoal do GCast, lembram de mim? Eu sou... ouçam esse. Eu sou o cara que ficou ofendido com o comentário do Lavin Dill. É assim que se escreve? Não, não é não, assim não escreve. É assim que se escreve. Ninguém escreve direito, eu já desisti. É, Lavin Chan é o cacete que eu não sei. Peraí, cacete conta? Cacete conta? Para, poxa, louco! Segurem o Luan! Essa é a graça da brincadeira, gente. Bati em todo mundo, bati no Live Dio, bati no Darko. Só não bateu em mim, porque se bater em mim vai levar uma porrada. Pantera! Pantera, por amor de Deus, Pantera! Mas viu medo, né? Sentiu medo. Gente, não precisa ter medo não, gente. É só ter respeito, tá bom? Ele entra em Berserk, cara. Botando e-mail. Live in Chan 5, eu sou Live in Chan, né? Acho que meu destino é te contrariar. Eu posso ler? Pode! Tá todo mundo me olhando com uma cara de não me bata. Não é isso, porque aconteceu uma coisa aqui em off, mas voltamos ao e-mail. As suas pernas estão em mim. Então, ui! Mentiroso. Não são as pernas da Likachan, mas... Tô melhorando? Tá, essa foi meio doida. Foi demais, né? Continua! Tá. É, você disse agora no GCast 11 que não existe policial otaku. Saiba que existe sim. Não sou otaku, mas sou policial e conto anime, mangá de rock, de pop, live action, doramas e outras coisas. Ele não é otaku? Não. É. Tenho vários... Não, agora isso é engraçado. Tenho vários colegas da corporação que gostam de anime, vão aos eventos, jogam RPG, fazem cosplay, por aí vai. Agora você imagina, policiais que fazem cosplay deve ser tipo um Village People... Village People Visual K, né? Cara, tomara que ele te prenda. Só falta... Peraí. Antes de tudo, você tem amigos de corporação, etc, etc, etc, etc. Você precisou de GCast pra eles? Tem que fazer isso, né, cara? É verdade. Mostra o GCast pra eles da corporação. Então, amigo, acontece. Nos seus comentários preconceituosos, te prenderemos em flagrante. Que medo. Otsu, adoro você. Ela não tá aqui hoje, lá. É muito legal quando você grita, manda live e calar a boca. Foi muito bom esse programa sobre New Song. Senti uma nostalgia quando falaram... Pode deixar que hoje a gente manda ele calar a boca por ela. Aham. É, todo mundo. Me batem, né? É verdade. Senti uma nostalgia quando falaram das aberturas dos animes dos anos 90. Eu tenho um trauma com o Rei Earth, pois com a mudança constante do horário dele na SBT, como sempre, né? Eu sofri pra caramba com isso. Nunca vi um final. Mas 13 anos depois, graças à internet, os fãs soubem. Ele é um policial federal que baixa da internet. Não é? Ó. Que medo. É, vocês nem falaram de Pokémon e das músicas dele. Do Poké Rap, do Jukebox, do Pikachu, do karaokê, das músicas dos movies. Cara, eu sabia o Poké Rap todinho, esqueci. Eu nunca soube. O 150, né? 150. Na época. É, a abertura do primeiro filme é muito massa, é verdade. Bom, minha sugestão de tema é que vocês falem dos mangás e animes que possuem crossover. Eu mesmo acho muito interessante quando personagens de mangás diferentes se encontram. Não deve ter muitos. O de Shaman King tem. Shaman King tem? Eu não sabia disso. Eu também não. Clamp é um sempre Clamp doido, é, né? Toda hora. É. Só lembro desse. Na dúvida, fale sobre o Clamp. Adoro mangás do grupo. Algum dia, quem sabe. Peraí, ele é um policial federal que baixa anime e adora o Clamp? Village People! Yeah! Como seria vídeo de Village People em japonês? Rapaz, você não. O nome para a primeira ejaculação podia ser Primeira Ejacula. Ejacula. Se fosse latim seria ejacula, não? Sei lá. Bom, é só. Até outro e-mail e votem o Live in Hell para a nova voz feminina do programa. Por que minha voz é tão grossa? Tua voz não é grossa. Minha voz é grossa, sim. Claro que não é. É grossa. Não é grossa. Ele estava como uma mãe nesse último... Ele estava como uma mãe nesse último, calminho e com uma voz menos antipática. Eu preciso mudar isso. Eu tô deixando ser odiado. Isso não pode acontecer. Né? Isso não pode acontecer. Deve ter se liberado das correntes com a saída do Jichan. Então tá. É, olha só, ele mandou um link para um site que eu não vou dizer porque é vírus. Seu safado. Eu só tenho um comentário. Isso é Brasil, até os policiais comentam. É, para de ouvir o JCast, vá trabalhar e nos prenda, porque nós não somos legalizados, nós não pagamos imposto nenhum, nós não somos cadastrados. Não, faça isso. Nós não somos cadastrados na Organização Nacional de Podcasts ou algo assim. Não, peraí, vamos fazer um jabazinho pro cara, porque o site é legal. É, agora falando sério, seu filho da mãe, sou idiota, o site é legal e você está me obrigando a elogiar você. O site é muito bom. Tem uns one shots bem interessantes. Tem uns mangás muito legais. Fala... que vocês tiraram? Uhum. Ai, que legal, gostei muito. Inclusive, o Recomenda de hoje vai ser do mangá que tem lá, porque... Não é? Eu não sei, você que vai fazer. E o site, ele é o fundador do Onegai Mangá. Onegaimangá.org. .org, que vai ter no J-Spot, eu acho, é, o link. Vai. A única reclamação que eu tenho pra ele é porque os mangás estão em andamento, estão com muito poucos volumes traduzidos. E tem muito mangá, né? Tá? Muito projeto andamento com pouco volume. É, então assim, dá uma corridinha, principalmente em Loveless, pelo amor de Deus, que eu tô atrás de Loveless, que tão desesperado, só tem 3 volumes, eu preciso terminar de ler esse mangá. O próximo e-mail é da nossa amiguinha, então o Luan vai ler. O próximo e-mail é da Shiruba-chan. E ô, pessoal do JCast, sim, sou eu, Shiruba-chan. Depois do acontecimento de eu ter pronunciado errado o nome do Hide no JCast 3, decidi escrever. De Chan faz falta aí, mas tá, né? Ele decidiu sair. Faz? Bem, tem pessoas dizendo... Olha alguém que querendo sim, ganhar pontos aqui. Tem pessoas dizendo que não. Enfim. Tem mais gente dizendo que não. E ela tem algumas reclamações aqui. Darko, você nem fala comigo. E nada de fazer aquele trocadilho com o nome. Suruba! Suruba-chan! Suruba-chan! Coitada, gente. Não peça pra gente não fazer um trocadilho, porque a gente vai fazer o trocadilho. Pois é. O seu nome é muito bom pra fazer trocadilho. Suruba. Demais. Voltando ao e-mail da Suruba-chan, enfim, ela falou aqui comigo. Luan, e as camisas do Jadei um colega dragão no chuveiro? E hoje dei Goku na Jekidama, sai. Eu vou fazer uma, que vai ser o planeta Terra, escrito em cima. Eu salvei o universo, tudo que ganhei foi essa camisa. Você acabou de dar a sua ideia no ar, alguém vai fazer, pra patentear e vai ganhar dinheiro às suas custas. É um burro. Ah, e daí? Já sei porque me fizeram ler esse e-mail, porque estão comendo todas as batatas fritas e estão deixando pra mim. Exatamente. Ah, desculpa. Então, vocês aí já deram o colega do dragão no chuveiro ou ajudaram o Goku na Jekidama? Eu ajudei, eu já fiz os dois. Eu era o Yoga, eu dava pó de diamante. Eu também tentei voar com a Videl. Nossa, voar com a Videl deve ser meio complicado. Enfim, Otsu, não te conheço, mas você é muito legal. Não é não. Nada a dizer para o Live in Hell, só para parar de falar palavrões. É, não fale palavrões, senão você vai ser espancado, Live in Hell. Eu não falo mais palavrões, porque o Darko não coloca pi. Ei, kkkkk é a risada do Ryuku. É? Bem, de acordo com ela é. Eu não sei. E como a gente não é famoso, temos um vídeo jogando Ruia no YouTube. É algo que tentou se promover em cima da gente, é né, É verdade. Cara? Ainda bem que eu não tô nesse vídeo. Graças a Deus eu não estou nesse vídeo. Não procurem o vídeo que a gente joga Ruia com a Suruba, porque nós não éramos famosos ainda, nós não estávamos arrumadinhos. E eu não vou botar no J-Spot também. Se virem aí. Sobre esse J-Cast, sim, o Goku tinha voz fininha. Estava vasculhando minha antiga coleção de tapes e achei um tape de Cavaleiros. Uau! Aquela legal. Era Larissa e William. Todas as músicas de Yu Hakusho foram bem produzidas. Quem cantava opening, esqueci o nome. A do Arigato Gozaimasu. Esse, né? Gozaimasu! Ela disse que era um ex-RPM, mas quem cantava Daydream Generation ela não sabe. Mas tanto em japonês quanto em português a música é linda e em versão original quem canta é uma mulher. A dor que traz a Deus de alguém que vive em meus sonhos. Ok, haha, Darko, eu também cantava errado na parte do Arigato Gozaimasu. Ah, eu sou o único. Tá vendo? Tinha uns 3 anos de idade. Nossa, mais nova que eu. É verdade, ela é mais nova que você, ela consegue essa façanha. Enfim, ela falou também que a Manchete faz falta, aquele sim era um canal otaku, não havia cortes, era melhor. Acho que vocês esqueceram do fracasso da Rede TV de passar anime e da abertura em português de Hunter x Hunter, que foi até legalzinha. Foi legalzinha? Eu não vi. Alguém viu? Eu também não vi. Eu acho que ninguém viu esse desenho na Rede TV. Eu não conto. Lá em casa não pega a Rede TV. Aqui em casa não, também não. Eu tinha alguns amigos que viam e eles chamavam de Hunter versus Hunter. Me dava uma raiva. É mais legal. Não, mas ele era anunciado desse jeito na TV. Hunter versus Hunter. Uhum. Ficou horrível desse jeito. Eu não vi porque eu trabalhava na hora, então... Não... Bem, espero que leia o meio a tempo, porque eu vi o J-Cast 11 na quinta. É, graças aos nossos imprevistos e problemas técnicos, a gente deu tempo. É, não confio no Darko. A culpa não é minha, você sabe disso. Quem mandou ver uma placa de som ruim? Enfim, ela mandou um abraço pra todo mundo. Bye, bye. Quem mandou comer em todas as minhas batatas? Ainda tem um pouquinho lá, ó. Me dá. O próximo e-mail é do Hudson William da Silva. Hudson ou Hudson? É Hudson. Eu acho que é Hudson. Hudson. É. Me lembra... Imita o Bomberman. Hã? Tchau. O nome dele é... Cara, eu tava jogando Bomberman com uma amiga minha, que eu não vou mencionar quem era. E eu juro pra vocês que ela disse que o Bomberman fala Hudson. Mas é não, mentira. Cara. Não ele fala. Eu não sei o que ele fala. O nome dele é... William da Silva. Repete, Dá. Quem é Bomberman? Então, agora fala o nome dele. William da Silva. Quem é Bomberman? Tá, gente, nossa, tá. Infância. Então, fatos que nos fazem pensar. Ele mandou um e-mail reflexivo. Exatamente. E crítico, né? Primeiro. A batata não acaba de vir. Tá um banquete isso aqui, vocês não têm noção. Pois é. Gente, por favor, posso ler? Tá posso? Bom, lê. Posso? Lê. Posso? Obrigado. Então, o Dichan sai do J-Cast e a sua despedida é no lugar da sessão de e-mails. Por que não seria no final do programa? E você acha que a gente sabe? Pergunta pra realmente ele. Realmente, eu também achei isso muito estranho. Porque até comentei com ele. Foi ele que editou. O que aconteceu foi o seguinte. Muito estranho. 3 dias antes do dia planejado pro J-Cast sair, ele disse que ia sair. Aí ele disse, ó, oh, vou colocar a minha despedida lá e é isso aí, ok? Aí tá, né? É. E aí ele colocou, quando a gente viu, tava no ar com a despedida. O que a gente vai fazer? Mas aguardem surpresas nos próximos capítulos. Ou não. Pois é. Então, ou porque... Tão achando que é conspiração, né, cara? Que ele, conspiração. Tá, querendo ganhar estrelas. É melhor a gente não falar sobre isso agora. É verdade. Deixa pra depois. Ou porque ele não fez uma despedida com o pessoal bem amigável. Não, acho que isso mesmo não tem nada a ver. É, ele não fez a despedida porque ele avisou pra gente muito depois de a gente ter gravado. Quer dizer, eu não gravei porque eu não tava nesse. A gente continua super amigo ainda. Uhum. Porque ele, pelo menos, não ficou como moderador da comunidade. Então, aí, isso dá trabalho? Se der trabalho, aí... É, dá trabalho dele, também. E ouvindo o J-Cast 11, foi só impressão minha ou o Dark tava muito feliz com a saída do J-Cast? Eu tava super empolgado. Foi impressão sua, impressão sua. Ele não é tão mal assim. Não, é verdade. Foi impressão sua. Ninguém tava feliz. Eu até comentei, eles estavam chorando lá. É, demais. Muito triste. Gente, não façam isso. Não, o que aconteceu foi o seguinte, eu me divirto pra caramba editando esse negócio. Então eu fiquei feliz que a edição ia vir pra mim, sabe? 2. Eu adorava o J-Cast porque era um programa heterogêneo. Olha o só. O Dark e o Luan, com os seus jeitos nerds, casavam perfeitamente com o Edson e o Dichan despojados. É, o Luan fala pra caramba, né? Despojadões, leia-se acéfalos. Nossa. Tem alguém? Manda hostilidade nesse coraçãozinho, Darko. Não, cara, porque olha só. Mas não são assim. São sim. Vou dar uma live de outra mãozinha. Agora eu tô mal. Só você falou assim. Quanta hostilidade nesse coraçãozinho. Nós temos muito mais conteúdo, entendeu? Nós somos muito melhores. Pare com isso. Continue lendo. Aproveitando que não tem ninguém aqui. O Live Indio, como estraga prazer, era legal. É, agora a situação tá feia. Dichan saiu, Live Indio tem opinião forte, Dark tá fazendo um trabalho bom, mas ele não tem fala de líder. Só ação. É, o Luan tá mais apagado que o normal e o Itsu não muita sei se é... Muita gente falou que eu falei muito mais. E a Otsu, não sei se é só impressão minha, mas também afastada do grupo. Então, mentira! A gente precisa de um líder. Tanto que ela tá aqui agora, rindo a beça, ela não tá falando porque ela tá rouca. Não, na verdade ela não está aqui porque ela tem um trabalho aqui pra fazer. É verdade. 3. Como vocês dizem que odeiam ler e-mail de que vocês são foda e que o programa é foda, vou deixar a minha opinião. Vou deixar a minha opinião que vai fazer vocês muito felizes. O programa tá caindo, tá decaindo. E não é por causa da saída do Dichan, é pela maneira que vocês estão levando as coisas, sem respeito com o público de vocês. Isso é verdade, hein, gente? Olha só. Isso é verdade, a gente tá pegando para tudo. Nisso. A gente tá calma para lá, tudo. Calma lá. Eu desrespeito mesmo. É, mas porque é a função dele. A minha função é aqui. É, a sua função é essa. É ser escroto, mas... Pantera. Escroto é palavrão? Acho que não. É. Eu falo Pantera por vida das dúvidas. Eu não desrespeito ninguém. Eu apenas faço, apenas peço, humildemente, às vezes me revolto, pra que vocês tenham um pouco mais de conteúdo. O Luan não faz nada, ele nunca fala. Ah, não faz nada. E o resto das pessoas não está aqui. Então, o J-Cast começou com uma ideia muito foda, mas acho que vocês... Mas acho que vocês se deixaram... Gente, eu tô lendo e-mail, eu me aproximei do Live Indio, ele saiu de perto de mim, ele se encolheu todo. Eu não tenho culpa, a pessoa... pessoa que escreveu, né? E pô. Então, o J-Cast começou com uma ideia muito foda, mas acho que vocês se deixaram levar pelo poder que vocês tinham na mão. E vão perecer por ele. Olha que lindo. Cara, que lindo. Isso foi final, tão poético que eu te amo, Catatau. Eu não vou nem falar mal do Catatau. Não, Catatau! Nossa, eu adorei esse final. Poético. Tenha um ótimo dia, Otsu. Te adoro. Luan, não se deprima. Ele é emo, não se deprima, se deprima assim. Não se deprima. Reprima. Reprima, Uau. Seus loucos. Pra mim é deprima, enfim. Mas foi legal, Piara. Eu gostei. Darko, não se empolgue demais. Tô contigo, tá bom pra você? Então. Lá vendiu, vá tomar no... Pantera. É, Dichan, reconsidere ou pelo menos explique essa história direito. Pode não aparentar, mas adoro vocês. Olha, você... Ah, legal, a gente também gosta que de bom você. Que você gosta da gente, porque eu não gosto de você, cara. Eu só li esse meio porque. Eu só botei esse meio na lista porque a gente não tem crítica, né, cara? Mas não vou nem falar nada, porque senão vou falar que a gente não aceita crítica. Então é isso aí, valeu, obrigado. E eu só aceitei também ler o seu e-mail porque você é o Bomberman, né? É. Você é famoso, né? Catatau! Que legal isso! ela adorou o Catatau, né, cara? Eu adorei o Catatau. Onde que eu achei isso pra ouvir? Que eu nunca vi. Essa, baixa o jogo. Baixa não. Compra um Super Nintendo. E depois compra a fita do Bomberman 5. Não, peraí, o Super Nintendo já tá tranquilo baixar ROM já, gente. Já pode? Já, tranquilo. Tudo bem, né? Eu não vou ser preso. Daqui a pouquinho o PlayStation já vai dar certo. Olha que a gente tem um ataque policial. A gente tá lá policial, é verdade. É, tem um ataque policial de olho na gente. Mas vem que ele baixa pirataria porque eu não posso. Mas cara, o policial federal deve ser cheio de moamba em casa, né? Eles devem ter coisas altas, coisas. Cara, manda uma coisa legal pra gente de presente, vai? É, manda aí, pelo amor de Deus. Imagina ser polícia na Ponte da Amizade, cara. Cara, cada vez que... Eu tô precisando de um PS2, cara. Não, cada vez que os policiais vêm fazer... Manda um i pra mim. Vêm fazer o rapa no camelô aqui da cidade, eu fico com inveja deles, porque eles levam todas as tralhas legais pra casa. É jogo de PS2 pros filhos o ano inteiro, presente. O ano inteiro? A vida inteira? É, aniversário. Então, quando você pra família toda. Quando eu crescer, eu vou ser policial. Mas ele já é grande pra caramba? Não, porque eu tenho 9 anos. Ah, claro, você enganou muito todo mundo agora, né, cara? A única que aparenta 9 anos aqui sou eu. Exatamente. É, e o Darko aparenta 5. E o Darko, que tem 9 de verdade, aparenta 22. Vamos nos e-mails de voz. E aí, pessoal do J-Cast, aqui é o Haku... Não, para. Não vou usar Nick, não vou usar Hakuta. Ninguém me conhece por Hakuta. Quem me conhece na comunidade, MSN, só me chama por Frederico. Então vai, meu nome é Frederico. E eu queria falar que, por favor, tirem essas votações pra escolher o tema do J-Cast Goes Off. Porque tá ridículo. Primeiro é aquele quinto J-Cast que a maioria não gostou. Aí depois foi o décimo dos vídeos do YouTube, que foi legal porque trouxe muito vídeo pro pessoal ver, né? Mas no fundo foi um saco. E, teve uma coisa que o Levin Dio falou que presta, mas só uma coisa, que Final Fantasy VII é uma droga. É, tá, não joga pedra, os 500 mil fanáticos cegos que não sabem criticar nada, mas é, tem gráfico ruim, a história é super clichê. Para tudo, cara, peraí. Eu não vou te tacar pedra não, vou te metralhar, cara. Se eu tinha algum respeito por esse sujeito chamado Hakuta, foi embora agora, foi pro ralo. Eu concordo com ele. Eu não concordo. Gráficos ruins, ok. Era o primeiro parapeto do... Inclusive, eu vou chamar ele de Hakuta agora pra me ajudar a divulgar o apelido. Pra ver se pega, coitado. Não, peraí. Era o primeiro Final Fantasy pro PlayStation. Não tem como ter PS1. Não tem como ter gráfico bom. Agora. Então. Agora, esquecendo os gráficos, bom. História é clichê? Não, para aí um pouquinho. Realmente... Eu concordo com relação aos gráficos e ao desenvolvimento da história. Agora, a história em si, ela é muito boa. Você já jogou algum RPG em que o teu personagem principal é um loser que acha que é o bonzão? Que de tão loser que é, começou a achar que era um amigo bonzão? A história é tão boa e tão complexa que já surgiu vários spin-offs. Tem o filme Advent Children agora, que é muito bom. Muita coisa em relação também, né? Mas o jogo em si, o jogo Final Fantasy VII ponto de PlayStation... Tem uma história muito boa assim, e se muito se por profunda. Acaso Final Fantasy VII fosse um mangá, um anime, um filme, qualquer coisa assim, eu ia gostar muito. Eu só não gosto porque eu acho que o desenvolvimento da história enquanto RPG é ruim e os gráficos são deprimentes. Aquela musiquinha me deixa com vontade de chorar. Eu aceito as pessoas falarem mal. Só aceito falar mal de Final Fantasy VII quem é fã hardcore de Final Fantasy, que gosta daqueles Final Fantasy de Super Nintendo. Que eu admito. Final Fantasy VI, muito bom. Todos são muito bons. O melhor é o 6 ou o 3. O 6 é muito bom. Só que eu ainda prefiro o 7, porque o 6 é aquela coisa de repente mais clássico. O 7 inova bastante. Se o 7 era ruim daquele jeito, imagina... Se for pra inovar, eu prefiro o 12. Imagina os anteriores, cara. Ninguém devia se mexer naquela merda. Tá, você não... Você é a pessoa... Eram o quê? Pontinhos piscando em telas verdes? Você é a pessoa que eu ignoro, porque você reclama de tudo. E se acha no direito de reclamar de alguma coisa gostando de Anjos da Noite. Eu gosto de Anjos da Noite. E de Rebelde. Não, Rebelde é legal. Isso dá negócio. Morram. Essas criaturas gostam de Rebelde. Pelo amor de Deus, matem essas pessoas. Mas então, além disso, mais alguma coisa pra dizer sobre a mensagem dele? Não acabou ainda, tem mais. Não, é só ele dando tchau agora. Oi? É só ele dando tchau agora. Mas vai botar ele dando tchau? Eu vou botar depois, mas vamos acabar de comentar, né? Logo, aproveitar que eu cortei. Mas ele me chamou de homofóbico depois, então eu comento agora. Eu não sou homofóbico, eu ando com eles. E eles gostam de Rebelde. Lá, lá, lá. Ah, claro, dos Goals Off. Não, eu concordo com você, os Goals Off não foram legais, eu me diverti fazendo. Mas não foi legal escutar. O 5 tinha um assunto legal, né, cara? Só que ninguém deu problema. Né? Ninguém estudou e a Odisson tava muito chata. Percebam que o Live Deal, por algum motivo, está com uma raiva absurda da Odisson. Eu só odeio ela, só isso. Ela e o resto da humanidade. Também. Paz e amor, cacete e pantera. Abstrai a vida é um morango. Mas é isso, né? Não, então, mas nós vamos continuar fazendo Goals Off porque é legal pra gente fazer. Só que a gente não vai fazer votação mais, a gente vai... decidir de forma soberana e o próximo já tá escolhido desde o 10, você sobre o Suriname. Ou não. Eu quero que seja, vai ser. Tá, acabou. Se despede aí, Rafa. Eu te convenci a botar a Avril Lavigne no outro programa, vou te convencer a fazer um inteiro sobre o Suriname. Por hora é só, aqui é o Frederico. Ah, claro. Queria mandar um beijo pro pessoal que tá jogando RPG comigo, a maioria que eu conheci lá na comunidade do Orkut, que é a Lika. Bom, um abraço pro Sora também, que não veio de lá, mas pro Luano vou mandar abraço por causa que ele é homofóbico e vocês sabem, né? Ah, não, em especial pra Daphne, ok? Tá, valeu. E o GCast de hoje é sobre... Então, papai censurou essa parte, não pode dizer sobre o que é o programa hoje. Não, a gente vai dizer, senão ninguém vai entender porcaria nenhuma, né? A gente vai falar sobre censura no anime. Censura no anime? No Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, na Cochinchina... No Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, na Cochinchina... No Suriname. E no Suriname. E no Suriname? Não, no Suriname não, porque lá não tem televisão. Lá não tem nada. Suriname nem existe. Como é que vai ter censura não no Suriname? Não tem, eu tô falando. Já sei, o Suriname foi censurado. É verdade. É, papai censurou o Suriname. Nossa, cara, teu pai censura tudo, hein? Ele mete pra fuder pra então, pro pessoal entender, quem é teu pai? O juiz Ciro Darlan. Quem é Ciro Darlan? Ciro Darlan é um filho da puta pantera. Legal que o Luan levanta a mão, todo mundo se encolhe. É meio que automático. Ele não é meu pai, na verdade. Ele é um desgraçado que é o responsável. Você sabe quando você tá vendo a novela das 8, de repente aquela criancinha que você adora some da novela? Vai viajar por causa da tia? Porque ele proibiu da criança participar. Entendeu? Sério? Sério. Disso eu não sabia. Ele proíbe crianças de participar de novela, ele muda de horário as coisas, ele tira as coisas do ar. Ele que impediu as crianças de entrarem naquele show do Planet Hemp, que teve uma vez aí não sei aonde. Ele foi o cara que proibiu a venda de Carmageddon, de Quake, de GTA, ele não tinha mais o que fazer, entendeu? Então inventou isso. Ele não tem nada pra fazer. Ele não quer ficar famoso por alguma coisa, Ele fica sentado numa cadeira. Eu mais tive raiva por Duke Nukem e GTA. Não, ele fica sentado. Que não faz diferença, né? Porque você acha que qualquer esquina aí. Deixa eu falar. Ele fica... Olha o policial ouvindo. Ele fica sentado numa cadeira, segurando um gatinho peludo, rindo. Não, peraí. O policial deve ter todas as versões falsificadas, né? Até as Gold, Premium, Edition. Isso aí ele não admite. Inclusive, esse policial trabalha pro Ciro Darlan, pegando as coisas proibidas e ficando pra ele. Nossa. Aí o Ciro fica na cadeira dele, alisando o gatinho, cheio de monitor na frente, sabe? Vendo os animes, o que tá passando na televisão, e fica assim, este eu vou proibir. E vai lá, aperta um botão vermelho e o negócio é glass. Deve ser por aí, ou não. O sistema é mais ou menos esse. Foi assim que aconteceu com a Miyasha, né? Cara, ele acha que foi muito triste. Mas então, a gente vai falar primeiro do quê? Bom, é exatamente o que é a censura. Censura é quando... Ah, esse negócio não tá legal. Esse negócio vai contra as leis de... Bom, basicamente a censura... A lei de ética e bondade e essas coisas. A censura ficou... Tira! A censura... A censura é famosa no Brasil porque na ditadura as pessoas sofriam muito com ela. É, antes de todos os programas, passava um certificado autorizando o programa. Eu já vi um vídeo disso, dava super medo porque eles fumavam papel, né, cara? É, tipo assim, aparecia um vídeo do papel, do documento, provando para os telespectadores que aquele programa tinha sido aprovado para passar naquele horário e tal, e realmente não passava nada. Inclusive, antigamente, na época da ditadura militar, jornal, revista, só tinha receita de bolo, dica de costura. Porque quando eles lançavam alguma matéria ou alguma coisa que eles consideravam, que o governo militar considerava subversivo, eles substituíam por receita de bolo. Até as músicas foram tiveram alteração e tal. Tem até aquela música Cálice, a faixa de música Cálice. E aí surgiram os nossos carinhas legais. Aí tinha, né, o Cálice. Ou não, o Cristiano Alberto foram exilados e ficaram mais legais ainda. É, né? Verdade. É. E hoje em dia viraram políticos escrotos de direito. É, e exilaram o Raul Seixas, e como ele é doidão, ele disse que ele encontrou Elvis, eu acho, uma coisa assim. Não, Elvis não tá em Saturno comendo coxinha de galinha? Cara, eu fiquei sabendo esses dias. Deve ter ido visitar, falar com o Raul Seixas. Fiquei sabendo esses dias que Elvis não morreu porque, tipo assim, ninguém sabe pra onde tá o corpo dele, cara. Que bizarro. Decompôs? É. Não, tipo assim, ninguém deu fim, entendeu? Por isso que o povo fala que Elvis não morreu. Mas Elvis não morreu. Porque não teve enterro, nada dessas coisas. Ele apenas voltou pra casa. Qualquer um que leu... Essa é a versão MIB, né? Que bizarro. Ele apenas voltou pra casa. Pra mim, pessoal... Tipo assim, sério mesmo. Qualquer mim, um que leu Guia do Mochileiro das Galáxias sabe que Elvis não morreu. Tipo assim, pra mim, o pessoal que era fã e tal... Falando em Guia do Mochileiro, é uma das coisas que o Darko tá me devendo. Então, aí o que acontecia? Pessoas eram exiladas, revistas eram cortadas, programas eram tirados do ar, pessoas morriam. Hoje em dia... Eram torturados, era coisa horrível. Hoje em dia a coisa não é mais tão, oh my God, assim, pessoas não morrem só de raiva nas suas casas. É, porque a censura ainda existe. Verdade. Mas censura existe tanto quanto antes, ninguém morre fisicamente falando, ninguém mata ninguém, eu acho. Sei lá, cara, é estranho, aqui no Brasil a gente não tem essa coisa de liberdade de expressão, né, cara? Lugar nenhum se do mundo não, mas, tem mas se você, mas você for ver... Os americanos, por exemplo, eles têm muito mais liberdade de expressão do que nós. Por incrível que pareça, mesmo a censura lá sendo a principal... Né? Eles têm um conceito de liberdade de expressão muito mais bem estruturado do que o nosso, entendeu? Do que o povo, sabe? A gente, como povo brasileiro, a gente não tem esse conceito de liberdade de expressão direito. O grande problema, na verdade, dessa parte de censura é que essa censura seria, no caso, definida por faixa etária. O que acontece muito aqui no Brasil e também nos Estados Unidos é que eles caracterizam anime como uma coisa pra crianças. Aí o que acontece? Ao invés de, por exemplo, a censura é definida por horário. Em horário tal, pode pessoas de tanto a tantos anos estão assistindo, então tem que ser dessa forma. Aí o que acontece? Quando vem um anime legal pra cá, ao invés de eles passarem esse anime dentro do horário permitido, no caso, eles censuram o anime inteiro, eles tiram as cenas que seriam... Porque anime no Japão... Seriam, no caso, caracterizadas impróprias e passam nos horários de criança. Eles tratam animes como Naruto coisa de criança. No Japão não passa 11 da manhã, passa 6, 7 da noite. Não passa 8 e meia, se eu não me engano. O grande problema... É horário nobre do Japão, né, Naruto. Uhum. O grande problema é o seguinte, nós podemos até ter esperança em TV paga com relação aos DVDs. Agora, o grande problema na TV aberta, que é um caso perdido, é o seguinte... Nenhuma emissora vai passar anime nos horários que a justiça impõe. Porque geralmente entre 8 e 10 horas da noite já tem os programas consagrados, já tem novela. Não é um horário em que a emissora de TV gosta de passar programa estrangeiro, muito menos desenho animado. É, mas é um grande problema porque eles podem realmente passar sem cortes, só que seria num horário que não seria cômodo pra eles. É, por exemplo, a Rede Globo então nunca... Então eles preferem retalhar tudo. A Rede Globo nunca vai tirar a novela das 8 do ar pra passar anime, né? Certeza. É, sem dúvida. Ou até seja... porque meio que vai do público, né? Quem que vai querer ver 8 horas da noite, se você chega cansado em casa, você vai querer ver anime? A gente aqui não tem essa cultura de ver anime, assim. São poucas pessoas até porque na TV aberta, por exemplo, a gente tem uma gama de canais muito limitada, né? É, verdade. É, TV aberta tem muito poucos. E até pouco tempo, o SBT tinha uma política. SBT, o último anime que passou, não sei se foi Dragon Ball, Re-Earth, não sei. Vocês perceberam que SBT é terra de ninguém? É, lá ninguém... O que passa na Globo, todo mundo faz alarde. O que passa no SBT, ninguém tá nem aí. É verdade, e olha que no SBT tá passando Naruto. Tanto que é Naruto. Aí que vem um problema. Naruto nos manhã, últimos tempos teve um certo um problema, que foi o seguinte: SBT é terra de ninguém, ninguém olha pro SBT. Porém, um certo alguém que está sendo crucificado até a morte avisou pra justiça e falou: ó, tá passando um desenho no SBT. E esse desenho é um tanto violento. E tá passando às 11 sem corte nenhum, sabe? Tá lá. Sem corte nenhum? Tem os cortes americanos, né? Os cortes americanos. Sem corte nenhum aqui no Brasil. Ah. Tá lá. O pessoal foi ver isso. O SBT trocou o horário para 2 da tarde. E começou a cortar. Além dos cortes americanos, tem mais cortes. Eu não sabia disso, cara. Que por exemplo, estão cortando. Soco, chute. Tipo, o personagem avança pra cima do outro, corta. Aí aparece o outro caindo. Mas sabe o que acontece? Nesse sentido, eu acho que tipo... Fica igual o Cavaleiro Zodíaco, que eles não lutam, eles ficam parados conversando. Eu acho que também é uma coisa meio pensada, que de manhã quem tá assistindo televisão são crianças, entendeu? E essas crianças não estão formadas ainda, bom, a gente no sentido vai... psicológico, a gente crescem com isso e pode absorver isso. Não, rapidinho, a gente vai entrar nesse mérito em outra parte do programa sobre se isso influencia mesmo ou não. Mas, já adiantando um pouco, eu acho assim, enfim, não tem nada a ver, todo mundo sabe disso. Outro problema é o seguinte... Mas eu acho que cortar também é sacanagem, né? Devia mudar o horário, já eu e os meus amigos, todo mundo dava Kamehameha um no outro, e ninguém é marginal por causa disso. Cortar... Mas isso é muito relativo, entendeu? Porque também tem aquela coisa toda do ambiente, não, da pessoa. A questão é o seguinte... As tendências de desenvolver... Mas se você assistir Naruto, ele ensina muitas lições boas. O anime nada mais passaria do que mas o Shippuden. Do que um estopim pra fazer uma pessoa mentalmente debilitada fazer uma besteira. Agora, se for proibir o anime, então nós não temos... Mas qualquer coisa pode ser um estopim. Então tirem as novelas do ar, tirem os filmes de ação do ar, tirem os seriados. O Darko, por exemplo. Tirem tudo do ar, tirem os telejornal livros. Do ar. Aliás, vocês sabiam que um dos livros tem uma passagem, eu não sei, acho que foi Mark Twain, eu não sei, é um ator famoso... Que tiraram, é um ator inglês muito famoso, eu não lembro quem era, e tiraram o livro dele de uma biblioteca. E alegaram que o livro dele era muito violento, e aquela biblioteca era muito frequentada por crianças. Então ele declarou na imprensa o seguinte, que havia um livro ali, que todo mundo tinha acesso, todas as crianças cresciam lendo, e que tinha adultério, tinha sexo, tinha violência, tinha assassinato. Inclusive, era a novela das oito? Não. Era a Bíblia. A Bíblia. Uau. Não é? Nossa. Que é coisa mais violenta que a Bíblia, todos leem e ninguém vira marginal por isso. As pessoas veem o quê? As boas pessoas que tem ali. Mesma coisa com os animes. Mesma coisa com os filmes. Agora, outro grande problema que a gente tem, tá calor aqui. Verdade, muito além de estar calor aqui, daí o Ming está morrendo. Afinal, tô morrendo, tô derretendo. Ela está no meio de homens másculos, musculosos. Ui! um outro problema que a gente tem, vamos dizer assim, Naruto, esses shonen, Dragon Ball, Bleach e etc. são visados para pré-adolescentes e adolescentes, 13, 18 anos no máximo. A visão que os japoneses têm de pré-adolescentes é muito diferente da visão que nós temos de pré-adolescentes. Porque pré-adolescentes aqui no Brasil são tratados como crianças. Eles não podem ver violência, eles não podem ver nada disso, sabe? E lá no Japão, não. Lá no Japão rola insinuação de homossexualismo, rola violência, rola taradice, rola hentai, rola tudo, sabe? E isso não é um problema, porque é uma questão cultural. Uma questão muito mais cultural. É, o Darko assiste hentai pra caramba e vários filmes bizarros, estranhos, que cortam pessoas. E não é igual o Tsutomu. Pois é. Corta pessoa legal. É só até muito bonzinho. A Yuming corta pessoas, de verdade. É, a Yuming corta pessoas. A Yuming não cresceu vendo anime e corta pessoas. É verdade. Olha o paradoxo. Na verdade, eu cresci vendo filmes de terror, daqueles que eu adorava, gente. Slasher. Aquele que abria mesmo gente, que arrancava a cabeça. Vamos mostrar o Guinea Pig pra ela? Antes disso, eu ia no cemitério. Ela vai adorar, Guinea. Antes disso, eu ia no cemitério, dava uma volta lá. Sério, sem brincadeira. Depois eu voltava. Eu tenho a muito casa medo dela. Com os meus amigos, a gente via algum filme. Censura? Então. Censura. Então, assim, falando inclusive Oriente e Ocidente, quando a gente fala em Ocidente, a gente fala Estados Unidos, porque é de lá eles que influenciam todo mundo e é de lá que vem os principais cortes. Malditos! Eu tenho umas informações históricas aqui. Odeio. Crucifiquem 4chan. Isso, não, na verdade. 4chan, que 4chan? 4kids! 4chan é legal! 4chan não tem censura. Ciro Darlan nunca viu 4chan, só entendi. Ai, cara, se ele ver, cara. Brasileiro nenhum nunca mais entra no 4chan. Se ele vir. Eu tenho aquela foto que vocês mandaram até hoje. Então, o primeiro anime que passou nos Estados Unidos foi em 61, e desde essa época já censurava um pouquinho. Não, parece que os primeiros animes que passaram, eles tiraram qualquer referência a sexo e violência. Não, tipo assim, alguns dos primeiros foi Kimba. Que não tem nenhuma referência a sexo e violência. Astro Boy, Speed Racer, que já começa pelos títulos, Na Speed Racer não se chama Speed Racer, eu esqueci o nome. É Mac Go Go Go. Astro Boy é Tetsuan Atom. Nossa, isso eu não sabia. É, verdade. E Kimba the White Lion, lá o nome é Kimba the White Lion e se chama Django alguma coisa, que eu não lembro. Peraí, o nome dele não era Kimba? Não, o nome do anime, não tinha Kimba. Não, mas o nome do personagem era Kimba? Acho que era Kimba, sim. Era Kimba mesmo? Eu acho que não, era. Porque esse é um puta plágio da... Ou veio antes? Não. Veio antes, Kimba White Lion veio muito antes do Rei Leão. É, muito a antes. A Disney plagiou. Inclusive plagiou Nádia, né? É, também. Com aquela Atlantis. Acredito que surgiu uma empresa que começou a trazer uns animes que era especializada em animes assim, sem cortes. Aí começou a importar os animes adultos, quem não era? Sei o quê. Streamline Pictures. Na verdade, a censura começou mesmo pra valer a partir de 79, com Robotech. E aí em 87 chegou essa Streamline Pictures que trouxe umas coisas... É o material mais adulto e tá? Outras empresas começaram a investir em material mais adulto. É o seguinte, está havendo uma pornografia aqui atrás. Dá pra parar você, por favor? Isso. Então, e lá, por incrível que pareça, a situação é melhor que o Brasil. Por quê? Porque enquanto os animes são completamente assim, mutilados e trocados, etc., lá eles têm uma quantidade de material em DVD muito alto. Tem muita coisa que você consegue achar em DVD lá, e com material original, e com legendas, não legendas baseadas na dublagem, mas legendas baseadas na tradução literal. Quer dizer, você tem um pouco pra onde fugir. É que nem isso, porque aqui a gente herda uma boa parte do material deles, a gente é obrigado a herdar, e não tem muita coisa em DVD, o pouco que tem é muito caro e tal, então a situação deles ainda é um pouco melhor que a nossa. E assim, e eles fazem lá coisas assim, por exemplo, a principal coisa que eles gostam de fazer, pra começar, é remover do anime toda e qualquer referência cultural japonesa. Então vocês lembram... O que é um absurdo de bizarro. Não, vocês lembram quando vocês viam Chaves e eles diziam que iam pro Guarujá? É verdade, isso era bizarro, né, cara? É mais ou menos isso que acontece. É falar assim, olha só, vocês são burros. Essas pessoas que estão mexendo a boca de um jeito e falando de outro são brasileiras e estão no Brasil. É. Entendeu? Não, esse seriado, esse Chaves, não é mexicano. Teve um... Entendeu? Teve um episódio que eu tava vendo um dia desses, minha sobrinha tava vendo, no Pica-Pau, que chega um dos vilões do Pica-Pau, não lembro qual, e ele joga a mala, e a mala tem aqueles selinhos de presídio. Uh-huh. Aí começa a falar, não sei o que, não sei o que, o narrador, né? Não sei o que, não sei o que, não sei o que, Carandiru. Carandiru? Não, no desenho, aquele desenho da Disney, Lilo e Stitch, tem uma hora que o Stitch começa a montar uma cidade... É com livros, com brinquedos pra poder destruir. Ele começa a pagar uma de monstro gigante. Daí ele faz uma ponte, que é a ponte de São Francisco. E aí a Lilo fala Rio Niterói. Massa. A Lilo olha e fala Rio Niterói. Que horrível, cara. E pior que isso, é dica da própria Disney. A própria Disney instrui as distribuidoras a adaptar esse tipo de coisa pra poder aproximar a cultura. Aí que tá. O que os americanos fazem? Eles olham pra você e falam assim, não, este anime com olhos grandes, nariz e bocas pequenas, rostos angulosos, não é japonês. Não é. E eu não sei porquê. Porque, olha só, faz sentido, até faz um certo sentido, se você for pensar nessa coisa da ponte pra criança, e no Carandiru, etc, às etc, vezes etc. Eles fazem algumas coisas, por exemplo, é pra criança rir. Então ali no Billy fala Rio Niterói, e como aquilo é um desenho pra criança, vai, é pra criança. É, não, mas né? Chega a ver um absurdo, que eu tava vendo umas mudanças em Yu-Gi-Oh! Eles tiram o mínimo do kanji que está no pacotinho de fundo que aparece no frame de um segundo. Eles acham que a cultura vai conflitar muito, que a aceitação por parte das crianças vai ser mais complicada. Então por isso que eles mudam muitas vezes os nomes, como o caso de Pokémon, como o caso de Yu-Gi-Oh!, Tokyo no Mew, que eles mudam completamente os nomes, eles cortam cenas. Como é que é Tokyo no Mew? Fica engraçado o nome. Mew Mew Power. E aqui, super gatinhas. É, que a Ichigo Tomomiya virou Zoe Hanson. Nossa. Qual é o nome do Ash no original do Pokémon? O Ash é Satoshi. Satoshi. Eu sempre me perguntava por que no joguinho de Game Boy tinha o Satoshi lá. Tinha Satoshi, o Ash, Gary, tinha mais algum, não tinha? Gary era o Shigeru. Porque era uma homenagem ao criador de Pokémon, que é o Satoshi, e Shigeru Miyamoto, que criou Mario, Zelda, etc. Então, assim como nas onomatopeias dos mangás, que eles também mudam, né, interferem no próprio desenho da coisa, eles alteram os nomes, alteram tudo, apagam todos os kanjis, apagam todos os letreiros, apagam tudo que aparece. Onomatopeia de mangá é legal. Eles trocam comida, eles trocam os bolinhos de arroz. Um bolinho de arroz, eles trocam por um sanduíche. Um hambúrguer, né? Em Pokémon já aconteceu isso. É assustador, porque eles tiram um kanji que tá num objeto de fundo que fica menos de alguns segundos em cena. E assim, é uma coisa... Inclusive tem um cara no fórum da Anime Pro, se chama Sagon, e ele faz vários tópicos listando episódios e mostrando diferenças de censura da versão americana pra versão japonesa. E ele fala sobre a remoção do kanji do mal, que um kanji não pode aparecer, kanji são maléficos. Por que, gente? Não, porque as pessoas não confiam nos kanjis, só porque eles, né, são desenhos que significam palavras. Qualquer kanji em uma versão americana é retirado. Eles são do mal, eles não podem aparecer nem por um segundo. Imagina se apagassem a testa do Gaara. Isso não fizeram, né? Escreveriam a testa do Gaara, love. Não apagaram. Escreveriam love na testa. Nossa, dele. Cara. Gaara ia ser horrível, né, cara? A testa inteira, né? É, ia ficar aí. Gaara ia ser morriponga. É, ia ser love. Botava um piso. Botava a camisa dos Beatles nele. Aí o que acontece? Além de fazer isso, que eu acho sim, necessário, mas é outro assunto, eles também cortam cenas inteiras, eles alteram diálogos e eles trocam os backgrounds das cenas, as músicas de fundo. O que tira o clima totalmente. E tem uma coisa. Eles não fazem. Esse negócio do BGM, eu acho que é uma coisa da Forkit, não é? Acho que outras empresas não fazem isso. Porque o que acontece é o seguinte: eles cortam as cenas, eles tiram cenas inteiras. Então, pra poder não quebrar o clima do BGM original, às vezes uma cena é cortada muito abruptamente e o BGM fica cortado, eles trocam os BGMs porque eles podem brincar com as cenas da forma que eles quiserem, entendeu? E isso muitas vezes corta o clima de cenas. Muitas vezes não, muda. Só corta o clima. Não, mas às vezes não faz tanta diferença, mas existem cenas que a música de fundo é crucial. Inclusive, pra dar um sentimento diferente. Tem até uma curiosidade, no DVD da quinta temporada, ou da quarta, se não me engano, de 24 horas, tem um extra falando sobre música. Aí o compositor pega uma mesma cena e troca só a música dela. Então a mesma, é assim, é um personagem olhando pra outro. Então, olhando pra outro, sim, de forma reflexiva. Então você vê a mesma cena como se fosse a personagem reencontrando o outro cara que ela amava, que tá com saudade, você sente isso na cena pela música. Depois você vê a cena como se fosse a personagem com o rancor do cara que matou o pai dela. E aí ela vê o assassino do pai dela e tá com raiva dele, só trocando a música, muda o sentimento da cena toda. Muda. Você vê como a música é importante. Eles trocam os diálogos também pra poder amenizar. Yu-Gi-Oh! foi uma das séries mais injustiçadas junto com o Piece. É, na verdade, Yu-Gi-Oh! Tem aquele problema que eu falei que eu descobri pesquisando. Pois é. Que, enfim, eu sempre vi Yu-Gi-Oh! E eu achava assim, por que eles não faziam as cartas no desenho, os cards, iguais aos cards que você compra na loja? Por que é aquele monstro enorme com um ponto de ataque e um ponto de defesa no lado? E tem uma cena muito legal. Que ficou como Tristan, porque mudaram todos os nomes também de Yu-Gi-Oh! É, com certeza. O Tristan, ele olha pra uma carta, e ele olha pra aquele desenho enorme, gigantesco, que ocupa a carta toda e fala: olha, está escrito riqueza aqui. Mas não está escrito riqueza esse ali. Esse é o problema, porque no original, o design da carta é igual a carta que você compra. Tem a parte escrita em tudo. Mas o que acontece? Como daria muito trabalho pra eles apagarem todos os kanjis da carta, eles resolveram, tira tudo, coloca a foto do monstro, e coloca os pontos, só acabou. Contar que eles apagam. Tem um ataque que chama Demon alguma coisa. Alguma coisa envolvendo. É um monstro. É, chamado que eles mudaram o nome do cara. Porque que é o, se não me engano, o Summoner Demon, que virou Summoner School. Isso. Porque não pode falar Demon, demônio, no desenho. E a carta dele em todos os jogos é muito boa. Muito boa. Tem umas traduções. Yu-Gi-Oh! É igual ao Pokémon. Eu acho o jogo muito melhor do que o anime. Eu assisti esse negócio. Yu-Gi-Oh! É muito legal. Não vamos entrar no mérito do Yu-Gi-Oh! Porque o anime é uma bosta. O anime de Yu-Gi-Oh! É muito bom. É uma bosta. Pra mim, eu acho muito bom. É irritante, é chato, é mal desenhado, é tudo de ruim, é clichê demais. Mas também não é tanto, né? É, mas é muito. Não, peraí, cara. É o avô do Yugi é muito estranho, cara. É um anime de monstro muito interessante. Não é. Eu acho que tinha tudo pra ser interessante, mas cai demais nos clichês. É porque, eu não acho que eu assim, acho, particularmente, eu prefiro... Eu acho mais idiota que Pokémon. Mas... Hã? Eu acho mais idiota que Pokémon. Você é louco? Acredito. Ah, eu não acho. Yu-Gi-Oh! Às vezes... Yu-Gi-Oh! Às vezes chega a ser mais profundo e mais complexo do que Digimon. Eu gosto... Tem umas propostas... Eu te falei. É muito bom pra pouca bosta, Pantera. Ele tem umas propostas interessantes, mas eu não acho que ela é muito bem resolvida, assim, muito bem desenvolvida. Eu acho que é meio questão de gosto também, porque, tipo, eu não gosto muito desse daí, porque eu prefiro anime mais, tipo, engraçado, como Skull Home, essas coisas assim, entendeu? Eu gosto de rir com anime. Então, sei lá, os você outros... Você é rico, Yu-Gi-Oh! Olha o cabelo dele que você morre não, de não, mas sei lá, essas coisas de luta, de Pokémon, o Yu-Gi-Oh! É totalmente lá, visual gosto, okay, né? Acho que também depende, imagina, eu vou fazer cosplay de Yugi no carnaval, cara, eu vou concorrer. Ai, lá meu no... Deus. Aí você coloca uma relíquia do milênio no pescoço. Eu vou pro. Ah, falar em relíquia do milênio. Relíquia do milênio é uma coisa super elfa, que maravilha, o, né? O original. O original se chama Talc do milênio. Talc é uma relíquia egípcia mesmo, de verdade. Eles acharam que as crianças iam ser muito burras pra saber o que é um talc e substituíram pra relíquia. Eles. Cara, o Monster Reborn. A carta talc. Monster Reborn era um Ankh, que é o símbolo da morte e ressurreição egípcio. trocaram. Botaram um troço lá com o Super Quer. Um troço muito estranho. Que até hoje eu não sei o que é aquilo. É uma, ainda falando um pouquinho de Yu-Gi-Oh! Porque é um dos exemplos mais legais que a gente tem. Um ataque do monstro que é um pentagrama. Que é um pentagrama no fundo das cartas de Exódia. Não, mas tem um ataque... E o ataque do... Ah, não lembro qual monstro era. Aí acontece, na versão americana... Eu lembro do Yugi falando sem emoção nenhuma. Exódia, obliterar. Era horrível. Não, eu invoco o Mago Negro. Sua vez. Não fale mal da música que eu gosto. Deixa eu falar do pentagrama. Fala. Aí eles encheram o pentagrama de pontinhas extras, puseram pontinhas. Uh-huh. Sabe quando você desenha uma estrela no caderno e quer continuar brincando com ela e começa a botar ponta? Que horror. E eu vi isso também. Eu acho que foi no Blue Eyes Dragon. Foi o ataque do dragão branco de olhos azuis de três cabeças. Isso, tem duas coisas pra comentar sobre isso. Um, é idiotice da censura em si, que não precisa nem ser comentado. E dois, é o seguinte... Pentagrama não é um símbolo demoníaco, não é nada disso. Quer dizer, o pentagrama. É uma estrelinha. Enfim, o pentagrama tá ligado com coisas positivas. É uma lenda urbana, essa coisa que o pentagrama é algo satânico. Mas mesmo assim, os americanos. Os censores, além de tudo, são evangélicos malucos. Eles tiram cruzes, eles tiram qualquer referência a qualquer religião. Quando tem uma cruz. Não tem problema, pra poder ficar político. Quando tem uma cruz em algum anime, eles substituem a cruz por uma outra coisa qualquer. Pedaço de pau, sei lá, qualquer coisa. Uau. Nossa. Outro exemplo horrível que a gente tem, que foi um dos mais comentados, foi One Piece. One Piece, cara, eles fizeram que um fracassou, Pantera muito grande. Fracassou totalmente no Ocidente por causa dos cortes. Foi a 4Kids, não foi? Foi a 4Kids. A 4Kids, pessoas, odeiem a 4Kids. Ela é a grande vilã. Escrevam o nome da 4Kids no papel e costurem na boca de um sapo, por favor. Ou escrevam no Death Note de vocês. 4Kids é com 4, tá? Pra não escrever direito. 4Kids, a Viz Media também. Viz Media dos mangás, né? Ah, escrevam também. Ciro da Han. Ciro da Han. Esse principalmente. Aí eu erro do posto e aí eu vou liberar tudo. Mas assim, One Piece ele foi trazido pro Ocidente pra ser tipo um sucessor de Dragon Ball. Pra fazer o mesmo sucesso, porque tem mais ou menos a mesma pegada de Dragon Ball e tal. Tem muitas coisas em comum. E não fez sucesso por causa disso, por causa dos cortes. Episódios inteiros foram limados. Cenas foram trocadas, personagens foram clareados. Não, mas peraí. Fala primeiro do daquilo de One Piece. Ninguém falou... O negão? Qual daquele monte de aquilo? Do pirulito. Ah, o pirulito do Sandy. O pirulito é um putz grila. Mata aquele cara. Pois é, você não conhece. O personagem chama Sandy, ele fuma. Você não sabia disso? Certo? Não, ainda não sabia disso. Sabe Sandy, o cozinheiro? Sei. Então, ele não fuma. Tiraram o cigarro trocaram dele o cigarro e trocaram por um pirulito. Ah, sabe o que? Você sabe o boato que rolou? Peraí, você tem noção disso? Sabe o que é mais legal? Ele tira o cabinho do pirulito e sobe a fumaça! Caraca! Sério, cara? Que bizarro. Até eu acho que apagaram a fumaça, mas ele tira o caminho e sopra. Agora por que diabos ele tá fazendo isso? É um personagem exótico de One Piece. E não para de vir comida. Mais pipoca com leite condensado. Hoje eu lembrei da 8. Tirar um cigarro e botar fizeram um pirulito. Dragon Ball pirulito. Também. Substituíram, parece, uma arma de fogo também. Por não, uma, você uma sabia, reta, um você assim. Sabia, antes do Naruto vir pro Ocidente, começou a rolar altos boatos sobre o que eles iriam censurar, né? Aí rolou um boato de que iriam substituir o cachimbo do Hokage por um pirulito. Nossa, cara. Rolou esse boato. Pirulito aí é estranho, sacanagem, né? Isso não é, esse aqui é pirulito do Kiko, né? Enorme. Mas não rolou, graças a Deus. One Piece tem censura bizarra. Se fosse um pirulito daquele do Kiko grande, assim, rosa, ia ser lindo. A começar pela música e pela abertura, que eles sempre cortam. Aham, bota uma música americana. Por que isso? Oleva. Porque lá eles têm que ter mais tempo pros comerciais, então a abertura lá é sempre rapidinho. Uhum. E aberturas dos animes são muito grandes, muito extensas e tal, um show à parte. E lá eles cortam mesmo, colocam uma música idiota, então só um instrumental, como fizeram com o Naruto. Com um clipezinho tosco, tira os encerramentos também, com aquelas letrinhas passando bem rapidinho. Uhum. E fizeram isso com o Piece. E amenizaram completamente. Transformaram assim num. Qualquer mínima menção de tem sangue. Tem aquela coisa que acontece o tempo inteiro de reduzir sangue digitalmente. Qualquer gota de sangue eles tiram, qualquer soco eles amenizam, qualquer fala mais assim eles e aquela história que trocaram sangue por suor? Talvez essa história é novidade pra mim. É, pra mim também é novidade, mas eu achei lindo. Eles pintaram. Eles pintaram o sangue de azul. E divulgaram que era suor. Isso na versão americana. Os né? Cavaleiros suam azul, galera. Não, pior de tudo, né? Você pega alguém. Você pega alguém, dá um soco nele, ele bate na parede, já espirra o suor. Aposta de suor. É igual no rock. Porque cavaleiros, no rock é bem parecido. Cavaleiros tem 350 litros de sangue, né? Cada um. É um dos poderes do Cavaleiro do Zodíaco. Quando tem o Cavaleiro do Zodíaco, é verdade, você, é verdade. Você aumenta. Eles você... devem ter 3 corações cada um. A sua quantidade de sangue dobra. Dobra? Dobra? Eles podiam multiplica vir aqui... por 100, cara. Inclusive, aqui na cidade, tá fazendo uma campanha de doação de sangue, tá com pouco, eles podiam vir aqui, né? Uhum. Pra poder aumentar um pouquinho. Pausa para comida. sabiam que o Yu-Gi-Oh! Todo personagem que morre, nunca morre. Assim, na versão americana, ou entra em coma, ou vai embora, não, ou é sequestrado. Não, não, eles inventaram uma coisa que foi... Ai, cara, lembrei. Home for Infinite Losers. Conhecem isso? Não, que isso? Sabe quando o Goku tá atravessando aquele caminho pra ir pro planeta do Senhor Kaiô? Que ele fica 6 meses. Que ele cai. Sim. E quando ele cai... A serpente? É, o caminho da serpente. Que ele vai pro inferno. Quando ele cai, ele vai pro inferno? Uhum. Sabe que no inferno tinha um papel escrito Hell? Enorme? Aham. Uhum. O que os americanos falaram? Não, eles só, a gente não pode botar inferno nesse livro. O que a gente vai fazer? Eles olharam pra aquele Hell. Eles olharam pra aqueles dois E. Ai, apagaram meu Deus. Apagaram um pedacinho no primeiro E. Dois tracinhos do segundo E e fizeram a sigla H-F-I-L, que significa Home for Infinite Losers. Oh my God. Adorei o nome. A casa dos perdedores infinitos. Cara, você tem que admitir que ficou mais criativo do que aquele outro. Cara, mas foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi. Muito bizarro. E o outro, Live in Hell, agora é Live in... What? Em HTML. Em Home for Infinite Losers. Home for the Infinite Losers. É. Live in Home for the Infinite Losers. Ok. Pantera. Pantera. Além disso, em Yu-Gi-Oh! Eles criaram o Dark Realm. O Shadow Realm, sei lá. O Reino das Trevas. Porque em Yu-Gi-Oh! Chega uma parte que você tem os duelos de vida. Se você perder, você morre. E eles inventaram isso, o Shadow Realm. Que aí, numa versão americana, você não morre. Você vai pro Reino das Trevas. O Reino das Sombras, tá? Uhum. Aí você pode voltar. Inclusive, parece que tem um episódio que tem uma cena super dramática, com a quase morte do John O'Tee, que é o Joey. E que ficou totalmente sem sentido e sem graça na versão americana. Porque ele não morre, ele só vai pro Reino das Trevas. Ele volta depois, sabe? Dragon Ball, teve o Sr. Popo que perdeu a boca. É, o Sr. Popo, porque disseram que... Mas peraí, tem uma grande novidade aqui pra mim. Disseram pra mim hoje que o Sr. Popo era humano. Seu popo é humano. Ele é humano, cara. Não, ele não é humano. Ele é uma coisa muito estranha de algum lugar que foi... Será? Ele nasceu do Kami-sama. Ele nasceu de Kami-sama, não quero saber. É, os sensores norte-americanos entenderam que os lábios do Sr. Popo... enfim, que ele era um estereótipo negro muito... muito grande, que isso ia causar problema. O que acontece muito no Japão, porque no Japão você não tem medo. É, medo pros japoneses é uma coisa realmente muito exótica. Então, quando eles fazem bem estereotipado mesmo. Eles falam o cara com beição. Aí acontece, resumindo, eles para não ter trabalho de diminuir a boca do cara, eles apagaram a boca dele, então ele numa versão americana, ele não é humano. Ele é uma coisa sem boca. O que não aconteceu só em Dragon Ball, né? Em One Piece também, tem um personagem negro que foi clareado. É, figurante. É, mas foi clareado. Clareado um pouquinho, passa despercebido, mas... Isso é puro racismo. Em animes... isso é mais racismo do que, né, do que isso. Com certeza, uhum. Puro racismo. É porque também ativista negro americano acha problema em tudo, né, cara? Brasileiro também. Brasileiro um pouco menos. Um pouco menos, mas também... Aliás, todo mundo que se acha minoria menos favorecida... pega isso pilha, é uma direta pra vocês. Pega pilha com qualquer coisa, entendeu? Então, assim, todo mundo é minoria, cara. Todo mundo faz parte de algum tipo de minoria. Todo mundo faz alguma coisa, ou é alguma coisa que só ele é, ou só meia dúzia de pessoas é. Então, vamos parar de arrumar problema e vamos começar a viver, sabe? JCast recomenda mangá. Bem, hoje eu não vou fazer o Hey You Hate Me. Eu vou recomendar, porque como eu falei, essa semana eu estou de muito bom humor. Eu estou com ódio da raça humana, mas eu estou com um amor imenso por todas as obras da cultura pop japonesa. Inclusive eu estou com um violão no meu colo agora, compondo músicas de amor a todas as obras que eu li essa semana. Eu adorei todas. Não tem nenhuma que eu tenha odiado, então eu vou só falar bem. E o Luan está aqui para me ajudar, não é, Luan? É, espero que ninguém te odeie pelas coisas das quais você vai falar bem. É, que aí eu vou falar bem de uma coisa que todo mundo odeia, de uma coisa que todo mundo odeia, e as pessoas vão me odiar do mesmo jeito. Não sei se vocês lembram, nós recomendamos na hora dos e-mails um site muito bom, que o nosso amigo Village People Policial Otaku recomendou. E é navegando... Assim, recomendou para fazer jabá, porque ele é o dono do site. Ele é dono do site, é. Enfim, se querem falar muito bem do site, o site é muito ruim, mas tem uma coisinha lá. Eu navegando pelo site dele, achei uma coisinha que eu achei muito interessante. É um mangazinho pequenininho chamado... Afuganistão. Imagine, quando eu olhei aquilo, eu tive, assim, eu tive um ataque. Eu dei um ataque de felicidade, eu achei a coisa mais fofa do mundo. Aqueles bonequinhos tibi são super legais. Uma bonequinha tibi, muçulmana, com paninho na cabeça... Toda... Várias, né? Não, mas a Afuganistão. Ah, tudo bem. Uma menininha chamada Afuganistão. Eu vou ter que me meter. Você sabe de onde veio essa coisa do Tan? Não. Teve todo um movimento na internet e tudo mais que começou com as Windows Tan. Que é o seguinte, eles pegavam programas e faziam versões de uma mulher que fizesse, que simbolizasse esse programa. Então tinha o Windows 95 Tan, o Windows 98 Tan. Ah, é tipo Windows a Zete aqui no Brasil, né? É, a Zete. Aí começaram a fazer de um monte de coisa, de carta, de carta de tarô, de... Por exemplo... Peça de xadrez. Por exemplo, chacrete aqui seria chakra Tan. Não. Chacrinha Tan, se você mais caso. Ou menos, né? Aí faziam de armas, faziam de tanques, de aeronaves, e aí fizeram de países também. É, então... E aí, essa menininha... Aí tem a Afeganistão, e tem a menininha que implica com ela, que é a Paquistão. Cara, quando eu vi isso, eu achei a coisa mais criativa do mundo, porque eu nunca havia visto uma sátira política japonesa em mangá. Né? Tem a menininha rica também. Tem a American, que é, enfim, American. Enfim, tem todos os países, e são tirinhas... Todos os países do Oriente Médio. É, e aí os Estados Unidos e metendo o bedelho. American. É. E são tirinhas pequenas para... Darko, de tocar o violão que está no meu colo. É, e são tirinhas pequenas satirizando com o relacionamento dessas menininhas, satirizando a situação política dos países de verdade. E do lado tem um textinho... É interessante a caracterização que dão delas, né? É, a descrição. É, a descrição, exatamente. Quando você baixa um mangá, esse você pode baixar porque não tem a versão aqui. É. Quando você baixar no site do Policial Federal. É, do Village People. Quando você baixa o mangá, no volume lá que tem a descrição. O personagem por personagem, a foto e a descrição. As descrições são muito engraçadas. E é um humor, assim, muito refinado, muito legal mesmo. Todas elas são fofinhas, chibi. E do ladinho tem, de cada tirinha, tem um texto falando da situação política real, assim. Então, além de tudo, você ainda se informa. Quer dizer, é uma coisa que se eu fosse professor, assim, e precisasse falar sobre situação política, eu ia passar para meus alunos, entendeu? Bem, eu só tô aqui pra confirmar o que ele disse, porque eu vou querer ler também, mas se for ruim, eu também vou tacar pedra nele. Tá. O autor, galera, ele sumiu. Sabem por que ele sumiu? Sabe por que ele sumiu, Luan? Eu sei, mas vou deixar você contar. Ele sumiu porque descobriram que ele baixava jogos pela internet, baixava hentai pela internet, minha gente. E mangás licenciados que se encontram na banca, ele baixava versões escaneadas na internet. Que coisa horrível, não é, Luan? Nossa, isso é o fim da picada, não é? Que tipo de pessoa baixa mangás e animes pela internet? Uma pessoa que faz isso, Luan? O que uma pessoa que faz isso merece, Luan? Então, ele deixou de ir a eventos, né? É, ele começou... Deixou de ser chamado pra tudo. E sumiu e não terminou o mangá. Ele saiu de circulação. Ele saiu de circulação total, acabaram com ele. Eu acho que esse, o nosso policial Vila de Pipo tem alguma coisa a ver com isso. Será? Não sei, cara. Mas não, na verdade tá fora da jurisdição dele, vocês, né? Vocês não dão a informação direito, tem que me meter. Ninguém parou de chamar ele e sumiu com ele. Ele se sumiu. Porque ele era japonês e tem toda aquela coisa de honra. Eu fiz algo errado, eu vou embora. Mas peraí. Se ele tivesse honra de verdade, ele não faria coisa errada. Você tá querendo me dizer que então essa que honra ele... dele é muito furada. É, claro. Ele... Como todo bom japonês. Ele cometeu harakiri porque ele baixava hentai? Ninguém sabe, ele sumiu. Ninguém teve mais notícia dele. Ou seja, o autor, apesar de ser um punheteiro harakiri suicida... com faquinha de manteiga, né? Apesar dele ser um punheteiro suicida, Pantera, o pouco que ele fez antes de descobrir as merdas dele deve ser apreciado, o mangá é muito bom, o J-Cast recomenda. Musiquinha. Os animes como Yu-Gi-Oh!, por exemplo, que tem um clima mais dark, uma película mais escura e tudo mais, eles clareiam quando vêm para os Estados Unidos, que acham triste e demais, sabe? Na verdade, eles subestimam completamente o público. E assim, o que me irrita muito de falar sobre esse assunto, eu acho assim, isso é uma opinião muito pessoal minha, envolvendo censura com qualquer tipo de programa. Eu não acho que deve passar filme pornô, por exemplo, lá de manhã, mas eu acho que o controle remoto é o maior sensor que existe. Então, assim, os pais com controle remoto controlem seus filhos, por quê? É muita hipocrisia, porque se eles não virem alguma coisa assim na TV, eles vão ver na internet, eles vão ver em outro lugar. Os pais não conseguem manter o controle do próprio filho e querem que outra pessoa mantenha. Uma os filhos do Ciro Darlan devem viver numa orgia, né, cara? Nossa, deve ser um saco ser filho do Ciro Darlan. Uhum. E assim, a mãe de um amigo nosso me questionou uma vez o que eu achava sobre isso, sobre a violência, se eu achava que isso me influenciava ou não. E respondi pra ela foi o seguinte. O que eu ia responder... O que eu ia responder... É celular de quem? Desculpem, era o meu. Quem é o motherfucker que deixou o celular ligado? O que eu respondi pra ela foi o seguinte, que uma, eu separo. Uma coisa é meu entretenimento. É o que eu vejo pra me divertir, ou pra me inspirar, ou pra... whatever, qualquer coisa que seja. Outra coisa é os meus valores pessoais. Enfim, eu tiro meus valores de várias coisas. Coisas que meus pais me ensinam, coisas que eu leio, coisas assim. Só que você tem que botar... A gente tem que entender uma coisa. Que, tipo, olha a sua idade como uma criança, por exemplo. Mas eu também sempre fui assim. Mas não tem nada a ver. Uma coisa... Formada, entendeu? É lógico, é lógico. Uma música que você escuta te influencia. Um filme que você vê te influencia. Por exemplo... Eu acho assim. Por exemplo... Não importa e muda, muda o horário. Mas é que tá. Por exemplo... Entendeu? Eu sei que com 4 anos eu assistia Cavaleiros e eu nunca tentei bater nas pessoas e tirar sangue delas. Aí é que tá. Se você, uma coisa... você é meio Eu preferi imaginar. Por exemplo, onde eu moro, no meu condomínio, todos os garotos agora estão com o modo de brincar de Naruto. Então, lógico, eles assistem Naruto e vão sim pra rua brincar de luta, mas eles estão brincando. Isso é normal, isso Todo faz mundo parte. Brincava de Power Rangers. Você assistir uma coisa, você comprar o boneco daquela coisa e brincar dele, você escrever uma história sobre aquilo, é assim que os grandes artistas nascem. Uhum. Os grandes mangakás, eles viraram grandes mangakás como? Eles liam mangás, eles brincavam com aqueles mangás, eles povoavam sua imaginação com aquilo, e isso serve, e isso faz parte da vida de uma pessoa. Você tem que entrar em contato com tudo que existe no mundo pra te formar enquanto ser humano. Agora, é claro, se você já tem uma predisposição a ser maluco, exatamente. Qualquer aí coisa é pode servir de estopinho. Agora, que adianta? Ah tá, então coloca Naruto 10 horas da noite, mas de manhã passa Tom Jerry. E daí? Tom Jerry é muito mais violento. Quem tem... A criança que tem predisposição à violência tem que ser enfiada numa bolha, não pode ver nada. Como eu ia dizendo antes também, animes inspiram coisas boas, ensinam lições boas. Naruto, apesar de ser se a pessoa milhões não capta, de coisas... Se a criança não capta a lição, é algum problema que a criança tem. É, exatamente. Eu tava lendo no jornal uma vez, teve uma atriz que levou um soco de uma criança no teatro. Aí eu tava lendo, né, eu fiquei interessado pra saber o que tinha acontecido. A atriz era vilã, era a Cruella de Vil, numa peça do 101 Dálmatas. A criança ficou emputecida com a sacanagem que ela tava fazendo com os cachorrinhos, levantou da cadeira e foi lá, deu um soco no olho da atriz. É que nem aquelas tiazonas que batem nas vilões de novela das 8 na rua. Exatamente, tá vendo? Isso inspira o... É que nem as pessoas tudo bem que a... das coisas que eu disse, por exemplo. Tudo bem que a intenção deles não é boa, mas isso inspira um certo caráter, uma coisa, né? Eles não querem ver, não querem que a pessoa continue fazendo aquele tipo de coisa ruim. Uhum. Então, não deixa de ser uma lição boa. Eu apesar delas canalizarem de uma forma ruim. Mas voltando às censuras... O anime, eu acho que como qualquer outra coisa, tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim é necessário pra que a pessoa entenda o lado bom. Se você poupa uma criança de tudo que é ruim, ela nunca vai saber o que é ruim de verdade. É, tipo, você tem que cair pra aprender a se levantar. Você isso tem é que básico. Mostrar pra ela o que é ruim, não pra adianta. Depois dizer pra ela, não, isso é errado. Não adianta. Eu acho que é bem típico dos desenhos, assim, de você geral, não adianta colocar... Aquela coisa de botar o mal sempre se dá mal, uhum. Entendeu? As obras de ficção, os dramas que começaram nos livros e teatro, não sei o quê, sempre tem esses elementos, os elementos clássicos. Tem romance... Tem ódio, tem a luta do bem contra o mal, e isso faz parte pra construir história. Agora, não só Shonen é censurado, né? Na verdade é o seguinte, outro problema também, e também dos americanos, é o seguinte. Eles apagam todo o traço de relacionamentos amorosos. Então, pra poder não ficar uma coisa pros menininhos gostarem... Aí que tá, eles apagam a violência... Eu não vejo qual grande problema. É, eles apagam a violência, né? E Mega Man X Battle Network, eles tiraram qualquer... resquício de relacionamento entre os dois personagens principais. Sabe, se ela abraçava ele, parabenizando ele, eles tiravam. Qual o problema, gente? Qualquer coisa. Engraçado que os próprios desenhos da Disney... Eles não eram irmãos? Não, eles não eram irmãos, tá louco? Engraçado, os próprios desenhos da Disney sempre tiveram os casaizinhos, Mickey e Minnie, e Donald e Margarida, essas coisas, e não tem problema nenhum. Enfim, eles apagam isso agora. Isso não dá pra entender mesmo. E os já clássicos, eles apagam qualquer traço de homossexualismo nas histórias. Que a Haruki e a Michiru viraram primas, né? Isso. Aliás, eles apagam qualquer traço de homossexualidade, que isso aí já entra em outra questão. E que não aconteceu só no anime, aconteceu no mangá também. É. Essa censura de Sailor Moon. Isso já dá até margem pra outros tipos de discussão, quer dizer, por que homossexualismo deveria ser censurado? Quer dizer, violência a gente até consegue tentar entender, consegue compreender. Agora, por que homossexualismo deveria ser retirado? Quer dizer, as crianças vão virar gays porque... estão vendo personagens dos mesmos sexos se interessando? Você acha, Dark, que isso acontece? Você virou gay como, Dark? Eu não virei gay. Conta pra gente. Não, tá bom, você virou lésbica como? Eu nasci assim, sabe? Desde pequeno me interessava pelas menininhas. Só que você se sentia uma também e você ficava muito confusa. Pois é. E eu olhava pros meninos, sabe? Eu não conseguia sentir. Eu via as outras meninas gostando de meninos e eu não conseguia sentir nada por meninos, só por meninas. Aí você ia com as suas amiguinhas pro banheiro e ficava olhando elas, né? Tá, chega. Então. Censura, olha, censura. A Haruki e a Michiru eram namoradas assumidas do japonês. Ninguém sabe quem é Haruki e Michiru. Sailor Moon. Sailor Moon, pra quem não sabe, a Michelle e a Amara. Nossa, não, mas aqui pro Brasil não veio com esses nomes. Veio com esses nomes. Não, não veio. Veio versão não americana. Veio, não veio versão americana de Sailor Moon. Por que que eu... Ah, não, porque que eu chamava Sailor Moon de Serena? Se ela é o... Esse é o nome dela. Claro, é, não era Haruki e Michiru, você jura? Não, não era. Eu não assisti. Vieram só as versões americanas pra cá. Eu li o mangá. É Sailor Urano e Sailor Neptune, se eu não me engano. Elas eram namoradas, assumidas no original japonês. E no americano, elas eram primas. É, isso é uma... Elas em primas, aí tem um episódio em que tem um concurso de apaixonados que elas participam. E é o concurso do concurso de amizade. É, e eles precisavam sempre afirmar que... E eles mudavam... Elas eram primas em todo episódio. Eles mudavam a dublagem. Todo episódio, alguém mencionava, por algum motivo, que elas eram primas. Pra deixar isso bem claro. Inventaram que... Sempre inventavam que ela tava gostando de algum garoto, que o garoto tava gostando dela. Deixava sempre todo episódio bem claro que elas só eram primas muito amiguinhas e tal. Inclusive... Um dos casos mais famosos de relacionamentos trocados. Tem Sakura. É Sakura Card Captors, que além. Amo, amo, amo. É, e o Ming gosta de Sakura Card Captors. Linda! O que eu quero, se alguém achar aí, me manda a MP3 da Tomoyo cantando com a carta canto. Qual que é? Sakura Card Captors não é um. Não é um mangá. Sakura Card Captors. Ai meu Deus, que isso, tá bêbada. Não é um anime de ação. É um anime shoujo sobre relacionamentos. Uhum. E só que nos Estados Unidos quiseram transformar no anime de ação. Então o que eles fizeram? Eles apagaram todos os relacionamentos heterossexuais pra poder... Mudaram o nome do anime. Hétero também. Hétero também. Também. Todos os diferentes relacionamentos heterossexuais foram assim muito amenizados, os diálogos. Eles mudaram assim... Com a edição e com os diálogos, eles fizeram assim, adaptaram pra usar uma coisa muito melosa, pra poder agradar mais os meninos. Mudaram até o nome do anime. Eles cresceram o personagem do Choran e trocaram Sakura Cardcaptors pra apenas Cardcaptors. Insinuando que o Choran também seria um personagem tão importante quanto o Sakura. É, como se o mais importante fosse capturar as cartas. E, por motivos óbvios, lógico, trocaram, maquiaram todos os relacionamentos, assim, homossexuais. Que eu tava comentando em off, que não deveria ter acontecido, porque os relacionamentos homossexuais de Sakura Cardcaptors... Nem todos. Não, são justificados. O único que tá descarado, que é justificado, uhum, é Choran e o Kito. Uhum. E que foi cortado também. Porque o Choran se atraía pela magia do Yukito. Era o Yui. Quer dizer, tem um motivo. Eles não era homossexualismo. É porque a magia de ambos... um era atraído por outro pela magia. Pelo poder do outro. Pelo poder do outro. Isso não deveria ter... Mas mesmo assim os americanos e cortaram. E como o Choran era uma criança, ele não conseguia entender isso. É. E aí eles cortaram, porque além de ser homossexual, o Choran era um garoto e o Kito era grande. Então aí mesmo que eles cortaram, mesmo meteram a faca no outras anime. Coisas como Sakura e Tomoyo e Toei e o Kito ficam subentendidos e tudo mais. Aí o Ming gemendo no fundo é pra poder dar uma... Para, gente, não é isso. Dá uma ideia, assim, dá um clima. Não faço isso, é porque o Luan está apertando, meu Deus. Esses dois vivem se agarrando, cara. Não, não é. Ela ainda está no colo do Live in Jill, né? Eu não estou no colo de ninguém, gente. Houveram, e a mesma empresa, a própria 4Kids, ela não amenizou romances de outros animes. Mas por quê? Sempre que o romance é tratado de forma mais machista, mais, de forma mais cômica, eles deixam. Agora, sempre que é aquela coisa mais feminino, mais romântico, como é o caso de Sakura Card Captors, eles amenizam pra poder agradar mais ao público masculino. Os garotos. E coisa e tal. Quer dizer, isso já deixou de ser por conta de violência, coisa que eles poderiam justificar. Quer dizer, eles estão realmente interferindo na obra artística pra poder manipular o público-alvo. Mudar ainda mais o público-alvo. Quer dizer, é uma coisa completamente assim, sem justificativa, calma com uma obra original, que sabe, eu não sei como é que os japoneses permitem isso, sinceramente. Mas porque vai dinheiro. Mas inclusive, por conta dos cortes no mangá de Sailor Moon, Harumiko Takahashi proibiu Sailor Moon de ser lançado em qualquer outro país se não fosse o Japão, depois da besteira que fizeram nos Estados Unidos. Por isso Sailor Moon não saiu aqui no Brasil. É, o Cartoon Network americano, ou americano brasileiro, o mangá, não sei, né? Ele ia passar a Viagem de Chihiro na TV e ia cortar. E aí o estúdio barrou. Ia ser a Disney que ia fazer a adaptação. Aham. Uhum. E o estúdio barrou, falou que não, ou passa Ghibli na falou, íntegra. Não, ou passa na íntegra direitinho, inteirinho, sem cortar, tirar nem pôr nada, ou não passa. E aí eles passaram na íntegra e fez sucesso, depois passaram Mononoke Rime, sem cortes também, deu tudo certo, não teve problema nenhum. Pois é. Ninguém morreu, morreu do coração no desenho, nenhuma criança ficou traumatizada porque viu o viagem de ninguém teve ataque epilético, né? É. Mas, vindo pro Brasil, aqui as coisas em alguns pontos melhoram e em outros pontos pioram, né? É, no Brasil, a gente tem sorte... A gente teve Sakura na íntegra aqui. Não, no Brasil a gente tem sorte quando o anime vem direto do Japão. Geralmente vem dublado em espanhol e eles redublam aqui pro português. Não é direto do Japão, né? Vem direto do espanhol. Via América Latina, assim. Eles vendem pra América Latina, dublam em espanhol e aí vem pro Brasil, dublam em português. Porque eu acho que nos países que falam espanhol não tem problema nenhum, né? Ah, lá é putaria solta. Lá vale tudo, tudo muito legal. É. Tá valendo. É, lá a putaria corre solta. Agora, aqui no Brasil... Porque Brasil é meio macaco de americano, uhum. Né? Eles adoram fazer o que os americanos fazem. A justiça aqui no Brasil tá ficando cada vez mais hipócrita. Porque novela das oito, ninguém censura. Agora, animes aqui, tá? Fica desenhando... aparece na tela escrito do lado, grande coisa. Não proíbe de passar. Os animes aqui estão ficando, assim, uma coisa triste. Não de agora, mas de um bom tempo atrás, a gente teve o caso supremo de blasfêmia, que foi Samurai X na Globo. É, o Samurai X é o mais conhecido. Que... Chegou ao ponto de 11... Chegou ao ponto de 11 episódios virarem 4. 11, cara? 11, viraram 4. A última saga tinha 11 episódios e viraram 4 episódios. Seria bom se tivessem feito isso com Dragon Ball, né? É, que aí precisava mais rápido. É, ia valer a pena. E outro caso, também da Globo, que foi tão péssimo quanto Samurai X, foi no Inuyasha. E no Inuyasha eu vi, mas acho que isso é da versão todo americana. Todo mundo classificou a Globo, né? Não, o Inuyasha veio da versão americana, mas a versão americana não era tão cortada. Cortaram mais aqui. Se você comparar a versão que passou no Cartoon e a versão que passou na Globo, totalmente diferente. Tinha episódio da Globo que tinha 12 minutos. Ah, claro. Eu contei. Não, primeiro que já cortavam as propagandas e a abertura. Tá, mas um episódio de anime sem propaganda, sem abertura e sem... Dá uns 20 minutos. Sem ending, fica com 20 minutos, 19 minutos e pouco. É mais ou menos uns 7 minutos, assim, de... Ou seja, cortaram 7 minutos de anime, que é mais de um terço. O que eu acho legal é que o nome da Agome não é Agome, o nome da Agome é Kagome. Isso é coisa do Brasil. Uh-huh. Isso é coisa do Brasil. Não, mas não é só com anime, não. É em Star Wars... Eles vivem mudando os nomes, porque o George Lucas faz os nomes muito idiotas, uh-huh. Né? Tem o General Panaka, tem... uh-huh. Aí... O General Panaka. Aí o Conde... Aí tem o Conde... Eu faço isso com... Conde Doku, né? Eu faço isso com o Gary. Aí tem o Conde do Doku... D-O-O-K-U. Doku. Doku. Doku. E aqui no Brasil virou Dokkan. Dokkan. Uh-huh. Pra não zoar. Só que aí que você vai ver filme legendado, eles falam Doku, e aí na legenda tá escrito Dokkan. Dokkan. Tipo assim, ó, ele falou Doku, mas não zoe, porque aqui o nome é Dokkan. Lançamentos da semana, 3 de outubro, singles, Inugami Circus Dan com Takaramono, Nightmare, a banda da primeira abertura de Death Note, também do primeiro ending, com Konoha, e Mika Nakashima com Eien no Uta. Com maxi singles temos Dreams Come True com Aishi Teru no Sain, Watashi Tachi no Mirai Yosuzu, BZ, que é uma dupla que está sempre no topo das paradas de sucesso do Japão e que existe há 20 anos, com Super Love Song, Ragfair com Akaito Live Rally, DPS com Kassen Show Paranoia plus Chico Moço. Álbuns: Sugashikao, que é o cantor da abertura de Tripexholic, Jukisai, com um álbum sem nome, que é um álbum ao vivo. Move, comemorando seu 10º aniversário com 10th Anniversary Mega Best, que tem uma versão que vem junto com 10th Anniversary Giga Best, que é uma coletânea de PVs em DVD. E Yuki com 5 Stars. E por último, em DVD, temos Aikariu com Kaisan de Hanaku Sotsukyo, de DVD. Mas então, o que pouca gente sabe é que no Japão também rola uma centura. Centura, centura. Enquanto o Live Jill está cantando. Canta pra gente, Live Jill. Essa é a tese. Tá bom. No Japão rola uma censura. Teve um caso muito recente que uma maluca, uma menina de 16 anos, matou o pai a machadada com um vestido preto. Uau. E dois animes foram adiados por conta disso. Dois animes tinham garotos com vestidos pretos que matavam pais abaixadados? Não, um deles teve. É verdade, o Dark me pediu pra baixar e eu ainda não baixei. Mas eu vou baixar porque eu tô interessadíssimo. Ele vai matar os pais dele abaixadados. Pra ver isso. Não, porque ele não é uma menina. Quer dizer, ele é uma menina, esqueci. Whatever. Um deles se chama Higurashi no Kokoroni, que foi... Que significa meninas de vestido preto que matam pais com abaixadados. pode ser. Não exatamente. Não com essas palavras, então, mas a ideia é essa. E tem a continuação que é Higurashi no Kokoroni Kai. Q. que é meninas com vestidos pretos que matam os pais com machadadas e com facadas. E nesse anime, no último episódio da primeira temporada, se eu não me engano, alguém mata, uma menina mata o padrasto ou alguém assim. Fala de novo. Preto. É padrasto. Ah, tá, o padrasto. Com um vestido preto e machadados. E agora já tava no meio da segunda temporada. Aconteceu esse caso. O episódio da semana não foi ao ar. Junto com o último episódio de School Days, que tem 12 episódios, e que não foi ao ar porque nesse episódio teriam cenas muito violentas. Que eu sei até qual é a cena, porque isso é baseado num jogo, que é um jogo daqueles de... É um jogo semi-hentai. Aquele jogo que você tem pessoas, tem garotas ou tem garotos, e aí você é alguém e tem que... É RPG online pra quem não tem uma vida? Tá, eu não lembro o nome, mas é Dating Sim. Date Simulation. Dating Sim. É verdade, é verdade. Tem umas versões em flash bem bizarras. É um Date Sim e... É, pessoas, não joguem isso, vão pra um pub e arrumem alguém de verdade. E como todo Date Sim... Uma coisa dessa, já que eu vou pro pub, não arranjo ninguém. Então, aliás, vamos abrir a campanha, um namorado pra Yuming. Exatamente. Não, uma namorada eu pra mim. Carente. Tá, uma namorada estranha não, pro Live Jill e um namorado pra Yuming. Ele já tem uma pretendente, então... Se a Likachan não me procurar, não me mandar e-mail, porque eu também não vou mandar e-mail pra ela... Então você não fica aguardando então a resposta Yuming está em busca de um namorado. É verdade. É, Likachan, se você me quiser, você tem uma semana pra me mandar e-mail. Nossa, estou cara. Estou encalhado, isso é um absurdo. Não, passa o perfil então do namorado que você quer. Como você quer que ele seja. Vivo, de preferência. Ela quer um namorado emo. Ela tá cansado dos mortos. Ela quer um namorado emo e vivo. É só isso. Ela quer que tenha bastante sangue pra quando ela passar o bisturi voar. Então, se você é emo, mande um e-mail. Ué, o Luan é emo e tá vivo. Mas ele não tem cabelo preto jogado na cara. Claro que tem, olha o franjão que ele tem, oleoso. Ele lava a cabeça. Ele passa clara de ovo todo dia. Nossa. Se você é emo e está ouvindo o JKS, manda um e-mail com uma foto. Que se a Yuming aprovar, ela vai entrar em contato com você. É porque eu não quero deixar ela cortar minha carne. Se você quiser deixar a Yuming cortar sua carne, pintar as paredes da casa dela de vermelho com o seu sangue, mande um e-mail. Ai, gente, eu não sou tão perversa assim. Ela não é, claro que não. Ela é muito boazinha. Eu sou doce. Do que eu tava falando mesmo? Pelo amor de Deus. Da menina preta que rematou. É, e aí, você só vai esconder isso por quê? É um date sim. Com 20 e poucos sinais, como todo bom date sim. E 3 sinais, que são os sinais ruins, acabam com um dos 3 personagens principais morrendo. Uma das mortes, que eu acho que vai estar no último episódio, que eu ainda não assisti, porque o cara assiste a série toda. Peraí, isso é um anime ou é um jogo? É um jogo. Anime foi baseado no jogo. Ah, tá. Tem um e a história é o seguinte, a garota foi ajudar um cara... Mas quantos sinais tem o anime? Sei lá, um só, né? Que deve juntar vários sinais. A garota queria ajudou o cara a ficar com uma outra garota. Mas aí ela se tocou que ela gostava do cara. E aí o triângulo é esse, sabe? Ela ajudou o cara a ficar com a outra garota, mas ela se tocou que ela gostava do cara. E um dos sinais, essa garota que se tocou que gostava do cara, mata a outra com um facão. Ela pega e pá, corta o pescoço dela. Caramba. Aí espirra sangue. Nossa. O outro final é essa garota também, ela morre se suicidando. Ela se joga do prédio, inclusive tem uma cena quando ela tá quase encostando no chão, de cabeça, sabe? Fica em slow motion, para, aí os caras olham pra trás, veem ela caindo, aí... no chão. E a terceira morte é do carinha, que o pessoal fala que é o bom final, não é o mau final, porque o carinha é um escroto, ele engana todas as menininhas. E é quando a garota, que a outra juntou com ele, mata ele. Se ajuntou. Enfia uma faca no bucho dele e acabou. No bucho? Mata no bucho mata foi ele. Ótimo, no bucho foi ótimo. E é isso, entendeu? Então, pelo menos uma dessas três deve estar. Ou então as três. As três, dá pra colocar as três. Dá pra colocar as três, né? Na devida ordem cronológica. Uhum. Ela não pode se dar antes de matar a outra, né? É, pois é. deve estar no anime. Por isso o episódio foi adiado. E todo mundo tava falando, achando que tinha cancelado e tudo mais. E começou o... Eu acho sim, pra censurar. A campanha do Nice Bolt. Porque no lugar do episódio colocaram música clássica tocando com um barquinho andando na água. Que legal, cara! Aí... Japonês, por isso que japonês é muito mais foda que o ocidental. Aí começou a campanha na internet do Nice Bolt. Na versão americana do anime, eles vão pintar todo o sangue que espirrar de azul e dizer que é muito e suor. E aí falaram que... Parece que na versão que foi pra TV, o sangue ficou preto. E na versão de DVD... Ficou abulado, gente. É. E na versão de DVD... Engraçado que o problema não é sair sangue, o problema é sair sangue vermelho. Sangue vermelho. Engraçado, né? Coisa estranha. Se fosse rosa, esse mais bonito. E se não me engano, na versão de DVD vai normal do jeito que foi e acabou. É, pelo menos a gente tem um DVD pra salvar. E esses dois animes, todo mundo tava achando que ia ser cancelado e tudo mais, mas não foram. Essa semana foi ao ar o último episódio de School Days inclusive... e o episódio de esqueci o nome. Inclusive por falar... De Higurashi. Inclusive por falar mas ninguém sabe se Higurashi vai continuar. Uhum. Há a possibilidade de Higurashi ser cancelado ainda. Por falar em DVD, tem uma boa notícia que a versão de Naruto que vai sair em DVD aqui no Brasil... Não é a versão com os cortes americanos que passa na televisão, é a versão original. É? Sem cortes, com abertura original, com áudio duplo e etc. Uhul, que legal. É, isso é bem legal. Só que o chato... com o áudio original e o áudio O chato de DVD de anime é que vem 4 episódios, 5 episódios. É, mas comprem pra poder... Quem puder comprar... Ou seja, a série toda de Naruto vão ser... 30, 40, 50 DVDs? No caso de Naruto, não comprem, mas não vejam anime, deem só mangá. É, agora, outros melhor. Animes, comprem o original, porque pra poder incentivar a indústria. Mas comprem os mangás em vez de baixar, então, né? Ah, e alguém, também, algum de vocês que está me ouvindo, compra pra mim um box de LAN, são 3 DVDs só. É um box lindo, saiu maravilhoso. Não saiu no Brasil, mas não tem gente vendendo na internet. Pirata. Rapaz. Não, pirata não, original. Então compra nos Estados Unidos. Comprem pra mim um reloginho do Fullmetal então, Alchemist, eu gente, quero muito. Tá baratinho, acho que tá saindo por 150, Vamos parar reais. De esmolar aqui. Então, pelo amor ajuda. De Deus, põe na caixinha do JCast, caixinha de Natal. É, a caixinha de Natal do JCast. A gente vai dar o número da conta e aí você deposita. Começa a fazer alguma coisa que preste e dê dinheiro para nós. Exatamente. E outra censura que aconteceu no Japão, que foi realmente censura e não apenas adiado como nesse caso, foi que na bandeira do Barba Branca de One Piece tinha uma suástica no mangá. Tiraram uma suástica no Japão? Tiraram uma suástica no Japão. No anime não tem a suástica e no mangá, depois de um tempo, tiraram a suástica. Não, mas dentro do Japão fizeram isso pra... Dentro do Japão. Impressionante. Porque tem aquele mangá Lâmina do Imortal? Que tem uma suástica. E até no Brasil continuou a suástica. É, mas a Lâmina do Imortal é pra um público mais adulto do que One Piece. Cara, isso é um absurdo, né? É. Só porque um tio deturpou a suástica 40 milhões de anos atrás. Pra quem não sabe, suástica não é um símbolo ruim. Não. Suástica é um símbolo que surgiu em vários povos diferentes, que significa sol. Tanto a raça, até o termo ariano, raça ariana, realmente é raça pura. Só que filosoficamente é raça pura espiritualmente. Na verdade, o Hitler pegou vários elementos de cultura oriental. Distorceu tudo. E distorceu. Só isso. E aí ficou, as pessoas ficaram com uma imagem ruim disso. Os japoneses estão com uma mania agora também. É, eles próprios fazem a versão pra ir pro ocidente. O que de certa forma é bom, de certa forma é ruim. Deve ser melhor, na verdade. Não. Porque aí eles conseguem... Não deturpar o. Aí é que tá, deturpa sentido. Do mesmo jeito, porque enfim, meia dúzia de caras que chegam. Pode e... até deturpar, mas mesmo assim não é fica seguinte, uma coisa tão monstruosa. Tem que cortar, então desde que a gente corta, já que a obra é nossa, que pelo menos fica um pouquinho melhor. Não, cara, mas tem algumas coisas que os próprios japoneses impõem, sabe? Que, que os americanos não, eles nem pediram, sabe? Agora eu não lembro de um exemplo pra dar. Mas o próprio One Piece teve cortes, adaptações que os próprios japoneses fizeram. Que estranho. É, que os próprios japoneses fizeram porque eles quiseram fazer mesmo, entendeu? E eles, inclusive, dão dicas, ó, coloca isso, muda aquilo, não menciona isso. Porque porque eles também pensam que precisa aproximar a cultura pra poder vender mais. É. Uhum. Quer dizer, eles também estão interessados na venda, na não grana, só os americanos. Né? Então, assim, eles também têm a mesma mentalidade dos americanos com relação a animes no ocidente. Mas uma coisa que é boa é que, às vezes, eles melhoram o traço. Porque anime é uma coisa feita na correria, né, cara? Tem uma semana pra lançar o episódio. Pra fazer o episódio e lançar o episódio. Eles não fazem uma semana, mas tudo bem. É, eles estão um pouco mais do que isso. Mesmo assim, não é um tempo não, na verdade... O que, tanto o que vira e mexe, tem semana que não sai. Não, o que rola em anime é o seguinte. Demora meses aí, pra finalizar. Aí na semana seguinte sai em duplo, né? Demora meses pra finalizar um episódio. Assim, não muitos, porque eles não fazem muitos quadros por segundo. Mas demora alguns meses. Aí são vários pequenos estúdios, vários, fazendo ao mesmo tempo todos os capítulos. Pra poder sair com uma certa cronologia. Uhum. Por isso que rola, às vezes, muita diferença até de traço. Em Dragon Ball acontecia muito isso. Que o traço mudava, até a qualidade da animação mudava completamente de um episódio pra outro. Dragon Ball Z. Em GT, homogeneizou um pouco mais. Porque GT é bem mais curto. Naruto, né? E Naruto tem muito disso também. Agora, quando eles vêm e trazem a versão americana, às vezes eles retocam uma cena ou outra que ficou estranha. É, em Naruto tem vários exemplos. Tem exemplos assim, que eles... Por exemplo, o Naruto, quando tá se manifestando lá, a raposa nele... Tem algumas cenas no japonês que tá com uma cara assim muito demoníaca, que no americano eles amenizam a cara demoníaca. Uhum. Agora tem algumas cenas não, que eles só melhoram mesmo, deixa o traço um pouco mais redondo, mais próximo até do mangá. Aquela... Uma Kurenai. Isso. Tem uma cena que a Kurenai está com uma cara torta, horrível. Ela parece no original chibi, japonês, né, no original. Muito tosco, estranho e torto. E na versão americana ela tá bem mais legal. Aliás, bem desenhado. Aliás, o Sasuke é muito foda no mangá e ele é tão horrível no anime. O Gaara também. O Gaara tem, no mangá tem cada ângulo, tem cada expressão facial dele de gelar espinha, assim. E, mais ou menos. Que eu amo o Gaara. Enfim, ele parece o Freeza. Não, não é, parece. Ele é o filho parece do Freeza. Eu queria muito ver o Gaara censurado, sem o Kandi. Gaara... O Love escrito na testa. Esse zinho aí que vocês estão falando é aquele do... Da areia. Que tem que usar o vermelho, Naruto. É aquele que eu quero ser quando crescer. Não. Tem um não. Que usa uma máscara. É o Kakashi. Que é todo esquisitão, é o Kakashi. Eu gosto dele, ele é exótico. Ele é só exótico. Tem cabelo maneiro. Enfim. É, mas o Gaara no anime é o Eu gostava do Sasuke, que é emo, né? Ah, outro problema desse de atraso, o filme de Cowboy Bebop foi atrasado quase um ano por conta do atentado das Torres Gêmeas. Por quê? Não sei. Eu sei que foi, sabe? Teve um atentado, eles pensaram, poxa... Tem terroristas no... Eu acho que tem, se eu não me engano, tem. Eles pensaram, poxa, cara, aconteceu esse negócio lá, a gente não pode fazer isso. Aí, sei lá, sabe, não pode, tá muito recente, não pode fazer isso, não vai ficar legal. Aí eles esperam um pouquinho e lançam. E o que aconteceu, que está parado até hoje. Tem alguma relação. Mas o que está parado até hoje e que me deixa puta da vida é que... Pantera. Vai nele. X do Clamp está parado até hoje por conta disso. Censura? De certa forma, sim. Eu pensei que é porque o Clamp faz 20 mangás ao mesmo tempo e eles não descansam. Não, porque houve um assassinato envolvendo X no Japão. Uma garota matou alguém, não lembro porquê, botou X no meio e culparam X de alguma forma. E X trata muito com catástrofes e tudo mais, e tava uma época com muito terremoto no Japão. Então as editoras não queriam lançar X. Que isso? Estavam achando X com uma temática pesada demais. E X nunca foi lançado em revista de Seinen. Era lançado em revista de Shonen, se não me engano. Ou de Shoujo, não lembro. Como tudo do campo. E não, é, e não é... Quer dizer, Triple X-Holic sai numa seinen. É. Tá parado até agora porque eles ainda não acharam uma revista. E também por preguiça, provavelmente. Provavelmente. Porque elas fazem 30 coisas ao mesmo Cara, tempo. Cara, elas são ricas e não estão nem aí pras coisas que elas fazem. Elas fazem o que elas querem, trabalhar. Mas se isso basta, tá acabando e Triple X-Holic também. Então talvez eles retornem. Elas vão tirar umas férias. Peraí! Triple X-Holic tá censurado? Não, sim. Porque tinha alguma coisa ali no Triple X-Holic. Ah, deve estar. Claro. Ah, aqueles 3x eram um palavrão. Ah, entendeu? Aí, ao invés de botar Pantera, eles botaram 3x. É verdade. E só pra finalizar, uma coisa que as pessoas acham que não existe, mas existe a censura nos mangás, inclusive no Brasil. No Brasil chegou a acontecer. É, colocaram em Dragon Ball, manchinha preta. Não, em Dragon Ball, quando a Bulma mostra os seios, escreveram Boing Boing na frente. Boing Boing, aham. Aí na versão definitiva não veio. Pra fazer papo. É, e a... Desculpem, teve um pequeno incidente aqui. Pois é. Pois é, acontece. E a primeira edição de Naruto aqui no Brasil veio com os cortes também, cortes da versão americana do mangá. Isso eu li na internet, pesquisando sobre a pauta. É, eu li uma matéria falando isso. Que sem querer, eu não sei o que aconteceu, só sei que a primeira edição veio com alguns cortes, que são os mesmos cortes da versão americana. A editora, enfim, uma das pessoas responsáveis pediu desculpa pelo ocorrido. Parece que a partir das próximas edições isso não vai acontecer mais, mas que aconteceu. Bom, né? E alguém falou também de uma... Eu ouvi esse boato por aí, eu não sei se é verdade. Censura no mangá de Death Note, aqui no Brasil. Tem mangá de Death Note? Tem. Sério? Só não veio aqui pra nossa cidade ainda, né? Mas tem. É mesmo, cara. Vários mangás vieram pra cá ainda. Bleach não tá publicando aqui. Muita coisa não tá aqui ainda porque tem aquele ato de distribuição autorizada, que é um saco, né? Por que nós, que somos a principal região do Brasil, não temos primeiro que todo mundo? Peraí, nós estamos em um estado... Que é o estado, né, é cara? É o estado. O problema é só na capital. Que droga. Só na capital do Rio e a capital de São Paulo. Que droga. Que recebe na hora certa. Sem contar quando eles mudam os nomes dos personagens pra poder adaptar ao anime. Então, por exemplo, no caso de Guerreiras Mágicas, de Re-Earth, eles puseram no mangá... É Umi, Hikari e Fu, os nomes originais. Eles colocaram os nomes da versão Lucy, americana. Marine. Por quê? Porque o anime já havia passado e aqui. E a pessoa já tá acostumada com isso. Mesma coisa aconteceu no mangá de Yu-Gi-Oh! É, as pessoas já estão acostumadas, através do anime, a ouvir os nomes. O Pokémon também chegou a publicar algumas histórias em quadrinhos de Pokémon aqui. É, publicaram a melhor, mas... É, não, publicaram. Teve uma série de Pokémon pequenininha que publicaram eu também. Eu tenho Eu tenho também, Eu tenho uma preto edição. E branco, tudo. O traço é bonito, né? Legal. É diferente. O do meu é bem feinho. Tem uma série muito legal de Pokémon, que é Pokémon Adventures, que foi melhor, que tava prometido pra vir pra cá, mas... Junto, né, aquela primeira remessa de mangás. Não, o mangá que eu li de Pokémon não era nem publicado em forma de mangá. O mangá ainda era publicado no Brasil. Era uma revista de formato americano. Isso, a página era espelhada, era ocidentalizada. Não tinha nada a ver. Mas um mangá que ia vir junto com aqueles primeiros, Dragon Ball e Cavaleiros, era Pokémon Adventures. E eu não sei o que aconteceu, que fim teve. Eles devem ter tido algum problema com a distribuidora, sei lá, com o Japão. Que não veio. Que não veio. Até hoje. É um mangá muito bom mesmo. Tem uma censura que o Darko adora. Hã? Né, Darko? Hã? Ele morre de rir com censura de hentai. É, cara, a censura de hentai, porque você sabe que hentai no Japão normalmente vem com censura, com tarjinha preta. Vem mesmo? Hã? Vem com tarjinha preta. Vem com tarjinha preta, só que cara. Tem lógica. É, já... mas o problema é o seguinte. Já vem, já fazem junto com o desenho. O problema, não, é, mas, não, eles inserem depois, mas o problema é o seguinte. A imagem é grande, sabe? Muito grande. Imagina uma coisa grande. De quê? Só que é o seguinte, o que use sua imaginação. Aí o Ming sabe. Eles têm um troço que deveria ser censurado. Eu tô perguntando, que é relativamente sei, né? grande. Como eles censuram isso? Fazendo uma pequena linha preta. Que não faz diferença alguma. Sobra um espacinho. É igual mulher no carnaval, por exemplo, que não pode mostrar o seio, mas com uma estrelinha no biquinho. É muito pior do que isso, é mais cara, ou menos. Não seria uma estrelinha, seria um ponto. É mais ou menos isso. Nombre completo y dirección. Hey you. Hoje que eu troquei de lugar com o Live in Jill, eu vou falar mal não de uma série em especial, mas de uma mania que tem acontecido no Japão ultimamente, tomando uma série como exemplo, que é Bebop Phantom. Bebop Phantom, você assiste e não é uma obra fechada, como Lay, por exemplo. É bem feito, é bem construído, é bem amarrado, mas você não tem tudo que você precisa pra entender ali. Com Lay, se você assistir Lay do início ao fim, os três episódios, e pensar bastante, assistir duas, três vezes, você vai conseguir entender. Agora, Bebop Phantom não, porque ele é uma continuação direta de dois romances. E tem vários romances depois, é uma grande série. Por algum motivo, toda essa série ficou no Japão, e a única coisa que veio pro ocidente foi o anime. E é o que tem acontecido muito no Japão. Por exemplo, nós temos animes que param pela metade na história e que só continuam no mangá. E que é mais comum do que vocês imaginam. Tem Gantz, tem Fruit Basket, tem vários mangás que fazem isso. Elfen Lied, que tem um final quando tudo vira e tudo muda na história, Elfen Lied acaba. E é muito estranho e a gente é obrigado a baixar o mangá, já que a gente não pode nem comprar, né? Enfim, toda essa mania capitalista de conseguir dinheiro fazendo um anime pela metade, de qualquer jeito, correndo, antes que a série acabe, porque muitas vezes isso acontece, porque eles resolvem lançar o anime do mangá antes do mangá realmente acabar, pra ter uma história fechada. E o anime não pode se estender muito. Alguns animes não podem se estender muito, como um Naruto, como um Bleach. Fruit Basket teve 26 episódios, que é o tamanho normal de um anime. E como ele não pode se estender muito e já está alcançando o mangá, eles simplesmente cortam a história. E não fazem uma segunda temporada depois, acontecendo também com Tenjo Tenger. E é isso, essa mania caça-níquel de fazer anime de histórias não terminadas e que não tem tudo ali. Piada ótima pra poder encerrar hoje, pra gente poder terminar rindo. Por que a gente sempre fica discutindo como encerrar o programa? Porque a gente não pode simplesmente encerrar. Pra poder chamar as pessoas pra ouvir o próximo. Não, eu só tenho uma coisa pra dizer. O programa de hoje foi sério, não foi engraçado. Foi muito chato. Não foi chato. Não deu sono. Foi chato. Não, foi informativo. A gente falou coisa pra caramba, mas não teve piada. É por isso que vamos ter que arrumar uma piada agora. Então, mas tá, foi um assunto sério. Deixa um assunto eu dou a pauta do final do programa, então. Vamos pedir pra mandarem mais e-mails. E pra mandarem a sugestão da ejaculação. Porque ninguém mandou. Você vai continuar insistindo nisso, cara? Cara, eu quero cara, muito eu, isso. Eu tentei uma vez, tentei uma duas, já desisti. Não. Você não quer uma ejaculação? Enfim, né? Não, no último programa você ficou insistindo muito naquela história você do... Você tá tão doido por Qual isso? O que tá acontecendo, Luan? Qual era o nome? Da poluição noturna. Você ficou insistindo demais na história da poluição noturna. Eu já passei dessa fase. Eu tô desconfiando, Luan, já passei dessa fase, relaxa. Gente, ele deve estar carente. Mas então, anyway. Vamos arranjar uma namorada também para o programa foi chato, não, mas foi necessário, foi informativo. Isso, e fica aqui a dica para todos os espectadores brasileiros, são muito passivos, assim, eles não reclamam muito com as emissoras. Então, assim, quando tiver anime que. Ah, não vai adiantar. Cara, cada um que acha que não vai adiantar mandar um e-mail no final, vão ser bilhões de pessoas. Que vão mandar e-mail. Então, cara, quebrem tudo, mandem e-mail mesmo, entendeu? Xinguem a mãe do Ciro Darlan. Escrevam o nome do Ciro Darlan na boca do Esse programa. programa vai estar sendo censurado através de uma liminar expedida pelo excelentíssimo juiz Ciro Darlan. E a partir deste momento, estaremos tocando música clássica da mais alta qualidade, proporcionando aos ouvintes o maior desenvolvimento cultural. Porque vamos combinar, né? Mangá não cai no vestibular. Eu odeio a família Lima.